Como em todo lado, as eleições são um processo decisório sobre a escolha primeiro dos representantes e depois dos governantes. E em Angola, essas eleições são definidas como um ato de soberania. Uma das formas de realização da soberania, é assim que diz o artigo 3º da Constituição, a partir de 1992, as eleições passaram a ser entendidas como uma das formas de realização da soberania. Quando eu digo uma das formas de realização da soberania, subentende-se que há outras formas. A segunda forma, enumerada pela Constituição, é o referendo, ou seja, a decisão direta sobre um determinado tema ou um conjunto de temas, de assuntos da res pública pelos cidadãos. O Estado organiza um referendo para perguntar aos cidadãos se querem uma política A ou uma política B, e os cidadãos votam na política A ou na política B. Normalmente, nós temos um sistema de representação e, por isso, temos uma democracia indireta e não uma democracia direta, como acontece, por exemplo, na Suíça. E os representantes dos cidadãos são eleitos de 4 em 4 anos até este ano. Passaremos a eleger de 5 em 5 anos, porque a nova Constituição, não tendo sido aplicada logo que ela foi promulgada, só vai, neste capítulo, ser aplicada a partir da próxima legislatura. Uma terceira forma de realização da soberania, que é prevista na Constituição também, para concluir as três formas enumeradas pela Constituição, é aquilo que eles chamam outras formas de participação, ou seja, a manifestação. Amanhã vai haver uma manifestação, mais do que apenas uma forma de protesto, né, no caso dessa manifestação a que me refiro. Ela é também uma forma de realização da própria soberania, porque a Constituição fala em outras formas de participação. As associações, a DDEB, os seus projetos, com o trabalho que faz, é uma outra forma também de realização da soberania. Por isso, as eleições, longe de serem um problema apenas dos concorrentes, apenas dos partidos, antes de mais, são uma questão de cidadania. E é isto que normalmente não vejo definido quando se fala das eleições. Normalmente, as eleições são vistas como qualquer coisa de exterior aos cidadãos, em que os cidadãos são chamados para escolher este ou aquele, e ponto final. Não, as eleições são uma questão de cidadania, e depois há concorrentes que apresentam os seus programas, os seus projetos, ou apenas apresentam a sua cara, porque há pessoas que já se fizeram eleger, algumas pela cara e outras até por outras partes do corpo, não é? Cicciolina, na Itália, fez-se eleger não somente pela sua cara, mas pelo seu busto patriótico, não é? Ela tinha um busto muito patriótico, fano, bem cheio, então fez-se eleger por isso. E isto é uma forma de realização da soberania. O povo é que sabe. Pode eleger um indivíduo, mesmo sem programa. É outra crítica que eu ouço, os partidos não têm programa, não sei o quê. Isso é o ideal, mas, em verdade, a maior parte das vezes, o povo, os cidadãos, não escolhem os partidos pelos seus programas. Escolhem pela empatia que eles têm com as pessoas que representam esse partido, por relações históricas, relações sociais, por integração em vários processos sociais, acabam por escolher um determinado partido. Também por uma questão de segurança, conservadorismo. Porque, muitas vezes, as pessoas dizem que sim, passam o ano todo, ou o mandato todo, 4 anos ou 5 anos, passam o tempo todo a criticar um determinado poder. Quando chega a hora de votar, começam-se a interrogar. Mas o que é que será o day after para mim próprio se acontecer uma mudança. E há propaganda no meio, há toda uma série de mecanismos que levam muitas vezes as pessoas com o sentimento de mudança a votarem na continuação. Por isso, é preciso entender as eleições, do meu ponto de vista, desta forma dialética, em que há toda uma série de processos que levam a comportamentos nem sempre esperados. Ora, só podemos saber se efetivamente esses comportamentos se verificaram se nós estivermos a trabalhar com uma situação de liberdade. Em situações de ditadura, em situações de pressão, de restrição de direitos, é sempre muito difícil fazer análise política sobre o comportamento do eleitorado. E muito menos em situação de fraude e fraude massiva. É extremamente difícil fazer análise política sobre o eleitorado. Eu ouvi um colega meu, a propósito das eleições passadas, a dizer que a FPD tinha perdido as eleições porque não tinha bandeira. Não tinha bandeira, não tinha um símbolo para que lhe pudesse representar. Achei caricato, e por isso é que eu estou a citar. Um partido perder eleições porque não tem bandeira, de facto, deve ser extremamente caricato. As grandes preocupações do povo angolano, de facto, deve ter sido procurar as bandeiras dos diversos partidos. É claro que não tem sentido, e muito menos tem sentido, é um nonsense, quando não há verdade eleitoral. E do meu ponto de vista, na minha convicção profunda, e as provas estão aí, são mais que suficientes, mas eu darei uma que é irrefutável, até porque já desafiei o próprio ministro da Fraude a provar o contrário. Em 2008, os resultados foram ditados pelo punho de José Eduardo Santos, sem dúvida nenhuma, mais ou menos. Depois foram confirmados, porque não traduzem de maneira nenhuma a realidade política, nem social, nem sociológica deste país. E por isso, sendo assim, é extremamente difícil a gente fazer a sociologia eleitoral, e nomeadamente sobre os comportamentos do eleitorado, para nós conseguirmos tentar explicar porque é que o eleitorado, apesar do desgaste do poder, apesar das críticas que toda a gente faz, depois, em vez de votar num sentido, vota noutro. Bem, essa era a primeira abordagem que eu queria fazer, uma abordagem geral sobre as eleições, não é exaustiva necessariamente, e depois então agora passar àquilo que deve estar na expectativa de todos vocês, que é falar das nossas eleições, das eleições que, como vos disse, em princípio terão lugar dia 31 de agosto. Alguns de vocês devem estar a dizer, mas ele insiste que em princípio, depois poderia esclarecer. Porquê? Porque há sinais que efetivamente põem muitas nuvens em relação a essa realização. Né? Contrariamente ao que se passou em 2008, em 2008 o processo foi mais ou menos todo ele muito bem encadeado, muito bem elaborado, era o exemplo que íamos dar à África e ao mundo, e depois no dia das eleições demos um exemplo pela negativa. Com certeza que demos um exemplo, mas demos um exemplo pela negativa. Então, nós vamos falar dos antecedentes dessas eleições, vamos falar do processo das eleições, das suas expectativas, e se quiser eu posso vos fazer um bocado de futurologia sobre eventuais resultados. Em relação aos antecedentes, eu já comecei por falar deles, porque estou a falar insistentemente nas eleições de 2008, que tiveram um papel fundamental, porque foram tidas pelo presidente José Eduardo Santos, que é quem manda neste país, é o detentor do poder efetivo, como um instrumento fundamental para mudar a Constituição, a favor da sua economia política de poder. Explicando melhor. A partir do momento em que, em 1991-92, nós consentimos numa transição para a democracia, no processo de paz, na ideia do pluralismo, se instaurou uma ordem democrática a nível da Constituição. Só que passamos a viver uma contradição entre a ordem formal político-constitucional e a economia política do poder real, ou seja, a política em concreto. A política em concreto desvalorizava a democracia, legitimou-se através do clientelismo e instaurou, de facto, uma ditadura. Inclusive, banindo imediatamente as eleições regulares e periódicas. Mas o poder, como sabia que estávamos num processo sem retorno, continuou a legitimar-se, sobretudo para o exterior, como um poder democrático, fazendo o discurso da democracia. Não abandonou o discurso da democracia. E instalou, do meu ponto de vista, uma contradição. Contradição essa que seria resolvida com as eleições de 2008. É claro que a minha expectativa é que ela fosse resolvida pela reintegração do poder autoritário na ordem democrática. Contrariamente a isso, o que aconteceu foi o reforço do poder autoritário e a consagração do poder autoritário na Constituição. Basta ler o título 4 desta Constituição sobre os poderes de Estado para nós vermos que estamos efetivamente num sistema de ditadura consagrado na Constituição. Por isso, e porquê que essas eleições de 2008 eram importantes? Primeiro porque havia uma necessidade de regime. Não havia uma preocupação do governo, porque mais ou menos com o poder que tinham, com o controle da comunicação social, com o controle da economia, mesmo a economia mais ou menos marginalizada, com o controle social que tinham, a vitória, do meu ponto de vista, a vitória em termos do governo estava garantida. Mas uma coisa é ter 51%, outra coisa é ter 66% para garantir uma maioria qualificada que lhe permitisse mudar a Constituição. Então foi isso que foi feito. Foi organizada uma fraude no sentido de garantir uma maioria qualificada que lhe permitisse mudar a Constituição a seu bel prazer. E foi de tal maneira a seu bel prazer que já o processo constituinte estava em curso, já tinham esgotado os prazos para a entrega de propostas sobre a nova Constituição, sobre a revisão constitucional, e o presidente José Eduardo dos Santos impôs a todos nós um projeto que depois se transformou em Constituição, retirando inclusive o projeto do MPLA, que era quem tinha ganho as eleições, porque o José Eduardo dos Santos nunca ganhou eleições aqui neste país e, pelos vistos, nunca vai ganhar, na medida em que ele acabou com as eleições presidenciais. Todos nós sabemos, ou porque aqueles que não sabem, ficam a saber, a uma determinada altura ele impôs uma Constituição, retiraram a proposta que o MPLA tinha colocado e colocaram aquilo que veio a dar esta Constituição. E por isso não temos dúvidas que, apesar da maioria, não é? Esta Constituição é imposta de forma autoritária. Então, qual é a importância agora destas eleições? Do ponto de vista do poder, para que é que ela serve? Ou do ponto de vista da oposição, para que é que ela serve? Vamos ver isso quando falarmos das expectativas, vamos falar também das expectativas dos cidadãos, do meu ponto de vista, claro que tudo o que eu estou aqui a dizer apenas só me vincula a mim próprio, não é? É o meu ponto de vista, é a minha leitura sobre a situação. Uma coisa posso já adiantar-vos, é que estas eleições, do ponto de vista do poder, estão para confirmar o poder e a concentração do poder na pessoa do presidente José Eduardo dos Santos. Tem essa importância. Ora, essa confirmação só é possível determiná-la sem nenhum aspecto aleatório se eu domino o processo de resultado, se eu domino os mecanismos que vão dar ao resultado. Ou seja, se eu domino o mecanismo da fraude, se eu tenho o monopólio da fraude. E, na verdade, até ao momento que vos falo, do meu ponto de vista, o presidente José Eduardo dos Santos continua a ter o monopólio da fraude neste país. É verdade que esse monopólio da fraude foi beliscado ao longo da legislatura porque foram sendo tomadas medidas, não é? E também porque o nível de consciência subiu. Porque houve manifestações, porque houve pessoas que vieram para a rua, podem ser 2, 3, 4, 5, 10, 20, 500 mil, não é? Acho que não terão ultrapassado nunca esse número, mas são manifestações que antes não existiam e que colocaram em causa diretamente o presidente José Eduardo dos Santos e que constituíram um elemento novo, trazendo inclusive para o espaço público angolano novos atores políticos. E foi, do meu ponto de vista, porque houve manifestações, que o presidente José Eduardo Santos se obrigou a fazer um discurso pela legalidade e pela normalidade eleitoral e se obrigou a fazer eleições em 2012, contrariamente ao que ia pela sua cabeça, de as transferir para 2013, argumentando que a nova Constituição fala de uma legislatura de 5 anos e não de 4 anos, como falava a Constituição anterior. Temos por isso aí já um elemento que é preciso levar em consideração, do meu ponto de vista, que é a importância que estas eleições têm para o poder enquanto instrumento de confirmação, não de confirmação apenas do seu poder atual, mas até de um certo reforço desse poder. Eu, quando falar da futurologia em relação a resultados, posso explicar como é que esse reforço se poderá fazer. Quanto ao processo, colocada a questão como eu coloquei, o processo ele próprio vai sofrer já alguns entorces e até algumas violações da própria lei. Para vocês verem como é que o presidente José Eduardo Santos tem gerido este processo de eleições, recordo-vos que ele fez fincapé durante muito tempo na pessoa da doutora Inglês, Susana Inglês, para a presidência da Comissão Nacional Eleitoral. Do meu ponto de vista, foi uma total. Ele próprio acho que depois se deu conta disso, ele recuou e alteraram, inclusive, alteraram não, anularam inclusive o concurso e abriram um novo concurso, pondo lá uma pessoa agora também da sua confiança, mas que não é questionável na medida em que tinham os requisitos que a lei exigiam, que era ser juiz magistrado, quer da magistratura judicial, quer do Ministério Público. Mas o facto de se ter teimado na pessoa da doutora Susana Inglês é um sintoma de que o presidente José Eduardo dos Santos, e desculpem-me, eu estou sempre a repetir, mas é ele, não é outra pessoa. Não venham falar do MPLA. O MPLA também é vítima da política do José Eduardo dos Santos, ok? Tanto é que ficou sem poder com a revisão constitucional. Tinha ganho as eleições, formou governo um ano e qualquer coisa depois, já não era governo, o governo era o Zé Eduardo. Ok? Isso, que não tinha legitimidade nenhuma porque não ganhou eleições nenhumas. Veio dizer que a minha legitimidade é retroativa. Foi ele que disse, não sou eu que estou a inventar. A minha legitimidade é retroativa porque eu era o cabeça de lista da lista que ganhou. Não foi nada disso que... Não foi esse o contrato que nós fizemos antes de ir eleger. Pelo contrário, não, há muito tempo que o processo andava a patinar, não havia eleições, a reivindicação era constante da parte da sociedade civil e dos partidos da oposição, não é? E fomos protelando até que um dia há uma dita reunião do Conselho da República que é aberta por um discurso do presidente José Eduardo Santos que aconselha os conselheiros a aconselharem-lhe aquilo que ele queria. E nós marcamos eleições para 2008, estávamos em 2006. E marcamos eleições, segundo ele, depois fez um discurso de encerramento, a dizer precisamente o que tinha dito no discurso de abertura, só que desta vez dizendo, conforme os conselheiros me aconselharam, vamos fazer eleições em 2008 para as legislativas e vamos fazer eleições presidenciais em 2009. Para entrarmos na regularidade constitucional e eleitoral. E nós fomos para as eleições legislativas em 2008, na expectativa de que, em 2009, haveria eleições presidenciais. E quando o cabeça de lista surge, já há uma ilegalidade que o Tribunal Constitucional, refém do poder do ditador, deixa passar. Desta vez deixou passar mais outra, em relação ao Bento Cangama, que é um cidadão com cadastro, segundo a lei não pode ser candidato, mas está na lista dos candidatos a deputados do MPLA. E é do conhecimento público que ele foi condenado em pena maior de 4 anos e que cumpriu essa pena. Inclusive o MPLA, nessa altura, achava que ele era um animal sarnento, expulsou-o do Comitê Central e essa história toda. Ok? E por isso, o rapper tem razão. Não é? O país do pai banana, porque isso só se passa mesmo em repúblicas das bananas. Só é possível, quando eu vejo estas coisas, lembro-me da literatura do realismo fantástico da América Latina, em que os coronéis faziam tudo, até num simples sorteio, não saía o número dele, anunciavam outro número, ele mandava lá dizer, epá, que é isso, o meu número é este. Trocavam o número e ele ganhava. Ok? Bem, voltando ao processo, aos antecedentes deste processo, 2008 há eleições, tinha a necessidade de ter maioria qualificada para organizar a grande fraude, de tal maneira que no Kwanza Norte, resultados publicados pela CNE dão mais eleitores, mais votos que eleitores. Não estou a inventar nada, qualquer um de vocês pode verificar isso. Não é? Na ficha diz eleitores registados, votantes, o mesmo número. Era uma coisa estranha. Nós olhamos para aquilo e dissemos, mas um processo de registro que levou um ano e 6 meses no dia das eleições, vai toda a gente. Não há uma malária, não há uma diarreia, não há nada. Dirão, é aquela possibilidade a 0,001. Não é? Não é possível, não morreu ninguém, nada, né? De um ano e meio não morreu ninguém, nada. Um de nós achou aquilo estranho e disse, não, vamos lá então somar as parcelas. E fomos somar as parcelas. é pela tanto, UNITA tanto, é federal, FPD, não sei. Quantas são as parcelas, tem mais votos que eleitores. Aqui já não há possibilidade de dizer, não é o 0, não sei quanto. Aqui só se pode dizer, foi fraude. Há manipulação. E manipulação no sentido etimológico da palavra, de manus, quer dizer, puseram a mão. Não é possível de outra maneira. Bem, temos esse resultado, temos essa configuração constitucional, e isso vai influenciar seguramente o processo destas próximas eleições. Começa mesmo, só vou dar aqui algumas referências. Começa com a polémica presidência da CNE, uma verdadeira teimosia, mesmo setores do MPLA estavam contra, mas o presidente Eduardo Santos já teimava que tinha que ser aquela senhora, e pronto, era a Susana, queimou completamente a Susana. Tenho pena da minha colega, mas paciência, quem anda a chuva molha-se. E agora temos um outro presidente, perdemos tempo. E temos uma Comissão Nacional Eleitoral completamente partidarizada. Não é uma Comissão Nacional Eleitoral independente. Não pode, por muito boa vontade que a gente tenha, não pode entender que aquilo é uma Comissão Nacional Eleitoral independente, pela sua composição. Até porque a lei orgânica das eleições gerais, fez aqui um entorce para poder ter aquela composição. Porque ela diz, a dado passo, que a composição da comissão eleitoral. Só tenho que pôr isso, uma chatice. Ter que assumir que uso óculos é uma chatice. Por acaso, nisso eu acho que é um ponto em comum que eu tenho com o Zé Eduardo. Ele também não assume que tem que usar óculos. Não, só que ele manda fazer corpo 18. Um discurso pequeno vem sempre um monte de folhas. Quando vejo na televisão, digo, pá, o homem vai ficar aqui até de madrugada. Afinal, é porque é corpo 18, já não está a ver bem. Então, como não quer assumir publicamente que precisa de óculos, eu também tenho dificuldade em assumir publicamente que preciso de óculos. Mas estava a dizer, a CNE, na sua composição, no artigo 139 desta lei, diz que, se calhar melhor ler rapidamente só o artigo, para. Na sua composição. Não, desculpa. É o 219. Ali, ó. A composição da Comissão Nacional Eleitoral, artigo 143, diz que a Comissão Nacional Eleitoral é composta por 17 membros, sendo, primeiro, o magistrado, que a preside, segundo, 16 cidadãos designados pela Assembleia Nacional por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Ou seja, logicamente, o que é que deveria acontecer? Haveriam uma lista ou várias listas que eram apresentadas. E depois havia um voto. E aqueles que tivessem mais votos, não é, seriam os membros da Comissão Nacional Eleitoral. Para além de que, teriam que ser pessoas com um perfil de pessoas independentes. A ideia que preside a Assembleia até hoje é uma ideia segundo a qual a democracia é equivalente à ditadura da maioria. Porque eles aplicam o princípio da maioria para tudo. Comissão Nacional Eleitoral. Não, nós somos maioritários, então nós nomeamos ou indicamos a maior parte dos membros. E, contrariamente ao que devia ser feito em relação a este artigo, eles fazem, nas disposições finais, um outro artigo, que é agora, então, 209, que diz que a composição da Comissão Nacional Eleitoral é de A, MPLA, 9 membros, o B, UNITA, 3 membros, PRS, 2 membros, FNLA, 1 membro, Nova Democracia, 1 membro. E para eles, isto é que é uma Comissão Nacional Eleitoral independente. É claro, com esta composição, não pode ser. Mesmo porque estas pessoas são indicadas pelo partido, não é? Pelos partidos, logo têm um vínculo a esse partido. Quando o espírito do 143 é de que essas pessoas sejam independentes. A própria Comissão Nacional Eleitoral é definida como um órgão da administração independente, ou uma, como se diz, pelo menos na doutrina francesa, uma autoridade administrativa independente. Autoridade porque a sua vontade é vinculativa, administrativa porque administra os processos eleitorais, e independente porque não responde ao princípio da hierarquia. Não responde a nenhum órgão que lhe seja superior. É completamente independente. Ora, com esta composição, nós não poderemos nunca ter uma Comissão Nacional independente. Para além disso, o processo começa a ficar gravemente inquinado porque o voto antecipado foi rejeitado em sede da Assembleia Nacional pelos deputados. Houve inclusive uma crise, vocês lembram, saída de deputados dos partidos da oposição, recomposição, negociação entre as bancadas parlamentares e aceitaram, sim senhor, o voto antecipado só é feito muito excepcionalmente e de forma justificada. Ora, aquilo que não conseguiram ou que não quiseram fazer através da Assembleia Nacional, estão a fazê-lo agora através da Comissão Nacional Eleitoral, que tem um poder regulador, ou melhor, regulamentador. Então, através de um regulamento, né? O regulamento, para aqueles que não são juristas, é o desenvolvimento de uma lei. A Assembleia Nacional tem poder regulador, regula como é que as relações sociais devem se desenvolver, e quando não é suficientemente clara uma norma, há uma entidade que tem competência regulamentadora que vem regulamentar. Mas não pode fazer uma norma diferente. Vem apenas esclarecer aquela norma. O que está a acontecer é que o Conselho Nacional Eleitoral está a fazer normas ex novo, né, para esta questão do voto antecipado, porque querem pôr todas as forças armadas de defesa e segurança a votar antecipadamente. Estamos já a ver, e outros grupos, estamos já a ver o que é que se pretende aí. Ou pelo menos se não se pretende, se estão inocentes, estão de boa fé, não é? Pelo menos levanta suspeições. E devia ser evitado tudo que possa levantar suspeições e macular o processo, manchar o processo. E isto é tão grave que corre o mugimbo que provavelmente o maior partido da oposição, se isso acontecer, vai se retirar das eleições. Porque, não sei se vocês ouviram, mas veio na imprensa, o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, a dizer que o processo eleitoral estava a tomar um caminho, agora não me lembro muito bem qual foi a expressão que ele tomou, que ele utilizou, mas que estava a tomar um caminho muito obscuro, um caminho muito difícil, um caminho perigoso. Bem, esses são são as questões mais importantes do meu ponto de vista em relação ao processo. O processo foi completamente inquinado desde o momento em que o MAT foi chamado a organizar e a realizar o registro eleitoral. O Ministério da Administração do Território foi um intruso neste processo, porque a Constituição é muito clara em relação a quem deve administrar os processos eleitorais. É uma competência única, exclusiva da Comissão Nacional Eleitoral. E isto é um pouco doentio, porque apesar desta composição da Comissão Nacional Eleitoral, apesar da teimosia em ser aquela senhora presidente, apesar de controlar em todos os outros processos, ainda assim não confiam nos seus próprios e retiram o processo de registro à Comissão Nacional Eleitoral e entregam ao MAN, que fez todo o registro e entregou, teoricamente, não é, o FICRE à Comissão Nacional Eleitoral. FICRE esse que não foi auditado, devia ter sido auditado, não foi, e que serviu para o Tribunal Constitucional fazer a inscrição dos candidatos às eleições e serviu também para eliminar candidatos porque não havia conformidade entre as fotocópias que os candidatos apresentavam e a base de dados do FIC. Também consta, espero que seja mero boato, espero mesmo que seja só um ojimbo, que poderão abrir um novo ciclo de registro ainda até a realização das eleições, nomeadamente para as zonas fronteiriças. Ora, temos aqui, efetivamente, um quadro completamente diferente daquele que nós vivemos em 2008. Em 2008, o processo estava na lei, não havia, como a Constituição não falava disso, não havia definição do Conselho Nacional Eleitoral como órgão independente, havia mais brechas e foi constituído a Comissão Interministerial para o processo eleitoral e ele conduziu um processo de registro, de preparação das eleições e depois entregou ao Conselho Nacional Eleitoral, conduziu um processo de maneira com muita propaganda, muita publicidade, dando-nos a ideia de que tudo estava a correr muito bem e eu sou voluntarioso e quero acreditar que até ali tudo correu muito bem, mesmo se em algumas províncias houve mais registro do que era expectável e noutras menos do que era expectável. E quando isso é coincidente com o facto de, nas províncias onde há menos, são províncias onde a oposição pode ter mais possibilidades de voto e nas províncias onde há mais, são as províncias onde o Partido do Poder tem mais possibilidades de voto, não é? Tudo bem, passou-se isso. A eletrónica, as novas tecnologias, as TIC, foram chamadas para nos convencer que aquilo ia ser efetivamente um processo absolutamente transparente, íamos ter cadernos eleitorais, íamos ter as maquinetazinhas que nós punhamos o nosso cartão e aparecia logo a nossa ficha, tudo isso muito bem. Quando chegou o dia, vimos a desorganização organizada, não é? O caos organizado que foram as eleições, não é? As mesas mapeadas não abriram, as mesas fantasmas abriram e eram céleres, não podiam grande coisa, não verificavam o nome em cadernos eleitorais porque nunca houve e até hoje também estamos à espera que os cadernos eleitorais sejam publicados para lá de todos os prazos da lei. Expectativas. As expectativas são diversas, as expectativas do poder são essas que eu já disse, reforço do poder do meu ponto de vista, ou pelo menos manter aquilo que foi ganho, entre aspas. As expectativas da oposição em geral é no sentido de uma mudança. É? A UNITA fala em ser governo, apareceu ultimamente também uma corrente messiânica que disse que vai ganhar as eleições, apesar dos seus 3 meses de existência. Bem, o PRS quer aumentar os deputados, não fala em ganhar eleições, mas quer aumentar os deputados, quer passar de 8 para 16. Os outros, sinceramente, não falo deles. Eu acho que são. A FNLA está fora da corrida. Tem uma FNLA Hã? na lista? Ah, tem uma Tem FNLA. Uma parte aí. Hã? Acha que aquilo é FNLA? Não. Não, o Lucas Monda é uma criação de, como os outros que estão a concorrer. É uma mulheta do Antônio. É uma criação e a minha convicção é que, bem, e aí já estou a passar das expectativas para os resultados, é que o Lucas Ngonda só terá os votos que a FNLA conseguiu se o Zé Eduardo lhe der. Porque a FNLA não vai votar no Lucas Ngonda, tenho a certeza. Estou muito convicto de que apelarão ao, se não o fizerem abertamente, entre a sua massa apoiante, vai passar, votam branco e não votam em ninguém. Eles não se deram por derrotados, vão continuar na sua luta e na sua senda de afirmação como partido político e como herdeiros de uma história política que tem a ver com um dos movimentos de libertação. Porque só porque o Lucas Gonda, do meu ponto de vista, é um instrumento do poder do presidente José Eduardo Santos, é que o tribunal faz aquela cambalhota histórica, né? Primeiro diz que o Cabanga é que era presidente e que por isso ele é que podia apresentar candidatura às eleições de 2008, põe o Lucas Gonda de fora, e depois do Lucas Gonda ganhar, depois do Cabanga ganhar as eleições, tenta então apropriar-se dos votos dos outros, dizendo não, Cabanga afinal não é o presidente, quem é presidente é o Lucas Gonda. Não teve espaço, porque a massa militante, os dirigentes da FNLA reagiram à altura, e estiveram coesos estes 4 anos. Até aquilo que aconteceu agora, né? Ser recusado a participação nas eleições. Mas isso faz parte do processo político aqui. Bem, quanto às expectativas gerais da população, elas são, do meu ponto de vista, são divididas, depende da camada social de que estivermos a falar. É claro que o MPLA é um partido submetido à ditadura de Zé Eduardo, os interesses pessoais, políticos, económicos, sociais do Zé Eduardo Santos. Não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Provavelmente haverá lá uns resistentes que ainda vão, no silêncio das quatro paredes das suas casas, se calhar, cogeminando saídas para a situação, mas é um partido que tem poder. Tem poder, e esse poder traduz-se também no apoio que ele consegue. Primeiro, organizar uma máquina muito grande. Organizar uma máquina que está disseminada pelo território todo. Né? É um partido de Estado, primeira coisa, é preciso levar em consideração isso. Mas mesmo assim, dado o nível de consciência da nossa população, o nível político que a nossa população tem, e não é nada de estranhar, há outros países em que nós julgamos que há muito mais desenvolvimento, onde este tipo de fenómenos também acontece. Caciquismos, pessoas que ficam no poder, por exemplo, no poder local, ficam 30 anos. Em França havia um presidente de Câmara que já era presidente antes da Segunda Guerra Mundial. E depois, quando saiu, passou o filho. Mas passou pelo mecanismo de eleição, né? E pela força simbólica da transmissão da herança. Por isso, também essa força simbólica existe aqui. Há muitas camadas aqui. Há pessoas que dizem, não, eu sou. Fazem críticas o tempo todo, mas o meu voto só vai ali, só pode ir ali. Podes discutir com ele 24 horas consecutivas, ou ele dá-te razão em tudo, depois diz, não, mas o meu voto vai ali. Okay? Por isso, e também há em relação a outras forças políticas, há esses nichos fechados, consolidados. Depois há aqueles que vão na onda do poder. Quando vejo há manifestações aqui, dizem, ei, há grandes manifestações, os sobas todos estão com o MPLA, não sei o quê. Eu tenho visto os sobas todos sempre com o poder vigente. quando vi no tempo colonial, eu também via os sobras com os governadores. Faziam a mesma coisa, a mesma, tal e qual. Porque os mecanismos são quase os mesmos. Isto do caldo do poeira, essas coisas, eu também vi aqui o Luís Montes a fazer cotonoca, as pessoas a dançarem, todas felizes, não é? E a afirmação da música popular angolana se fez, inclusive, através desses mecanismos. Por isso, há aqui mecanismos que o poder manipula, que são muito fortes e que são vinculativos das pessoas e, por isso, acaba por o poder ter força. É preciso uma erosão muito grande, que está a acontecer e que só não vai um bocado mais longe, porque não há, efetivamente, liberdade, para que esse poder caia. Não é? O poder em Portugal caiu por um golpe de Estado. Os militares começaram a sua reivindicação como uma reivindicação salarial. Evoluiu para uma reivindicação política e uma tomada de poder e uma transformação da ditadura num processo de democratização e de democracia de que nós beneficiamos, porque efetivamente o processo de luta de libertação nacional entre 72 e 74 tinha tido um certo refluxo, um certo recuo, não é? Tudo levava a crer que a situação aqui ia permanecer pelo menos mais alguns anos. Se não fosse esse fator exterior, a independência não teria sido seguramente em 1975. Iria acontecer, eu não tenho dúvidas nenhumas, não é? Em relação a isso. Não sou eu que, na altura, até era militante nacionalista e engajado na luta pela libertação do país, que agora dizer que não tinha confiança de que um dia íamos ser independentes. Não, isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, naquele tempo, nenhum dos líderes nacionalistas estava à espera daquilo que aconteceu em 1974. Nenhum. Não. Como? 74 após o 25 de abril. Sim, o 25 de abril. Nenhum deles estava à espera. E a maior. E todos eles não perceberam efetivamente o que é que se estava a passar. Embora já houvesse sinais. Tinha havido uma primeira tentativa em março. Aquilo aconteceu em 25 de abril. Creio que foi a 10 de março ou uma coisa assim. Sim, acho que foi a 10 de março que houve uma primeira tentativa, que foi parada às portas de Lisboa. Né? Por isso, para dizer o quê? Que aqui o contexto era completamente diferente. Até porque aqui não houve 25 de abril, aqui deve ter havido 28 ou 30, ou dia 1 de maio, uma coisa assim. Né? Hã? Eu não ouvi muito do 27 de maio. Não, 27 de maio é outra coisa. É muitos anos depois. E também é outro contexto, é uma outra coisa. Poderemos falar dele, não, eu não tenho problemas nenhum em falar de 27 de maio. Mas não tem a ver agora com aquilo que estamos a dizer. Só para dizer que o poder instalado normalmente tem força acrescida, porque tem o poder de Estado a seu favor, pode manipular uma série de registros, basta ver o que é que estão a fazer agora, né? Pela uma determinada altura viu que era ineficaz e apelou para a política da juventude. Não se fala do MPLA, fala-se da JMPLA, JMPLA, juventude, a juventude, a juventude. Isto é resultado de uma viragem, porque houve uma sondagem, não é, encomendada pelo próprio presidente José Eduardo dos Santos, que lhe dava menos de 50% e que dava um dado muito importante. O seu eleitorado era maioritariamente de 45 anos para cima. O que quer dizer que a juventude estava toda de costas para ele. E ainda está. Não é? E foi por isso que houve aquela viragem repentina. Não é? Já não era o Bento Bento a vir ameaçar as pessoas na rua, a convocar a marcha de milhões e não sei o quê. Passou a ser a juventude, a juventude, a juventude. Não é? E puseram em funcionamento toda uma série de mecanismos para conseguir captar o voto da juventude. Porque aí é que vai ser decisivo. O país é jovem, muito jovem mesmo, não é? E por isso o que vai ser decisivo vai ser o voto dos mais jovens, dos 18 aos 35 anos. E aí é que está a maior parte do voto. Ora, essa faixa social etária está minada pela contestação. É a própria natureza da juventude, de ser irreverente. E o poder aqui lida muito mal com a irreverência. Gosta muito das coisas muito disciplinadas, todos têm que estar muito carneirinhos, ir atrás daquilo que diz o grande líder, né? e nas suas declinações. Depois o grande líder tem declinações. Né? Mas a juventude é irreverente em todo lado, é próprio da juventude, e ainda bem, porque quando os jovens deixarem de ser irreverentes, é uma sociedade morta, completamente morta. Por isso, esse investimento na juventude multiforme, com balcões bué, empréstimos, casas, carros, empregos, alguns, ou pelo menos a expectativa de um emprego, porque aqui funciona muito também com a prisão da expectativa. Eu dou 3 envelopes aqui a 3 e os outros ficam na expectativa de serem os próximos a receber envelopes. E eu vou gerindo essa expectativa. E enquanto eu vou gerindo essa expectativa, eu tenho a disciplina dos seus comportamentos. Ok? Não precisa de espalhar logo 30 envelopes, não. Dá 3 e vai gerindo as expectativas. Quando elas começam a baixar, dá mais 3. Vai gerindo sucessivamente, vai gerindo a expectativa. E isso consegue a disciplina das expectativas. Né? Por isso. Agora, outra coisa que tem acontecido, e não sei se vocês têm notado, mas que é muito importante, pelo menos para um observador como eu, que sou cientista social, que tem que estar atento a essas coisas, é a política do envelope associada ao corporativismo que nós temos aqui. Até aqui, esse corporativismo era feito através dos comitês de especialidade, das várias mediações que havia aqui na sociedade, até chegarmos lá ao príncipe. Agora, foram convocados as organizações da sociedade civil e, nomeadamente, as organizações religiosas. A mobilização está a ser feita. É o meu gostei. Desculpem, tenho que pôr isso no silêncio, não pus. A mobilização, muita da mobilização está a passar pelas organizações juvenis das igrejas. Os envelopes foram para os chefes, né, os líderes espirituais. É novidade, porque estão a espalhar envelopes em 2008, estão a espalhar agora envelopes. E depois seguram as igrejas. Há dias, o bispo da Iurda estava a falar abertamente que o voto tem que ser para o governo que está a trabalhar bem. Ora, a Iurda tem poder. E se nós fizermos um estudo sobre o comportamento político dos crentes da Iurda, vamos ver que esse comportamento é orientado pelos seus líderes espirituais. Dificilmente um indivíduo da Iurda entra nos partidos de oposição, entra em manifestações, entra um jovem. E eu falo de experiência própria. O Bloco tem militantes que são da Iurda, que se puseram numa situação de recuo neste processo eleitoral, para não aparecerem enquanto militantes de um partido de oposição. Porque são mal vistos no interior da sua igreja. E como não querem ser mal vistos no interior da sua igreja, então recuaram, não largaram, mas disseram, não, nas listas não quero entrar, eu não sei quê, não sei qual. Isto tem a ver com um outro elemento que também é trabalhado, e tem a ver com o simbólico, que é o sentido de identidade. Estas pessoas não rompem com a sua igreja porque a igreja dá-lhes também identidade. Fazem parte daquele grupo. Não estão de acordo com a orientação política que é dada lá na igreja, mas não rompem. E não têm que romper. Espero bem que, se tiverem que romper um dia, será por auto-recriação deles próprios. Né? Mas, normalmente não rompem, porque há um problema da identidade. O indivíduo, se não faz parte daquele grupo, é como se existisse menos. Não se sente tão ele. E isso também tem sido um meio de mobilização do poder. nomeadamente nos jovens no exterior, mas mesmo aqui dentro. Não é? A identidade que é nosso, com Angola, esta intoxicação dos símbolos, não é? Duplos, também fazem. Agora, se vocês virem, em todo lado, até publicidade, na 2 ou na 1, mas sobretudo na 2, tem uma estrela. Estrela amarela. Tudo aparece com estrela. Angola encanta, o fundo tinha estrelas. Né? Tudo agora, fiquem um pouco mais atentos e vão ver coisas que são subtis. E por isso é que são mais eficazes. Né? Porque quanto mais subtis, mais eficazes. Isto de pôr o cidadão comum a cantar o hino, o velho atleta que continua fervoroso com o país, isto é uma forma de manipulação, de recuperação do seu apoio por este lado, este lado simbólico da identidade. Nós precisamos dessa identidade. Quem é que não quer estar identificado com o seu país? Quem é que não sente isso? Todos nós, não é? Quando a nossa seleção joga, os nossos atletas e não sei o quê, todos nós sentimos isso. Ora, o poder aproveita-se disso e trabalha isso a favor da recuperação do voo. Mas apesar de tudo isso, nunca tivemos uma situação de tão forte contestação do poder real, que se chama José Eduardo dos Santos, repito mais uma vez, não é? Atualmente. Nunca tivemos. Se nós tivéssemos a possibilidade de quebrar o monopólio da fraude, nós íamos ter aqui verdadeiras surpresas. E iríamos ter a possibilidade, então, depois, de fazer uma leitura e análise da vontade eleitoral das pessoas. Porque acontece que há uma série de mecanismos de controle da consciência das pessoas, de hostilização e diabolização dos adversários que são apresentados não como adversários, mas como inimigos. Nós continuamos em estado de guerra civil não declarada, latente. Pelo menos o poder funciona assim, porque os outros são os inimigos. Não há, é nós e os outros. Okay? Basta ver que o homem agora é cabeça de lista do povo angolano. Em conclusão, eu não sou do povo angolano. Como não é o meu cabeça de lista, a única coisa que eles vão concluir é que eu não sou povo angolano. Não é a primeira vez que o dizem. No Partido Único também diziam. Todos aqueles que não fossem a favor do poder não eram angolanos. Era assim o que era considerado. Este mecanismo, não é? Da ameaça de que nós somos milhões, não é? É essa descontextualização de uma frase do Neto. Porque aquilo é uma frase do Neto, nós somos milhões, e contra milhões ninguém combate, quem combater será vencido. Neto disse isto num contexto de guerra e referindo-se aos angolanos, não às pessoas do MPLA. E referindo-se a um invasor estrangeiro. Ok? Eles pegam nisto, descontextualizam e agora dizem, nós somos milhões, nós os do MPLA, somos milhões, contra milhões ninguém combate, quem combate? Tentar, ok? Tirando-nos para fora. Quem não é, está fora. Não é? Este é um processo. É um processo, efetivamente, de negação do outro. E isto não é política, isto é guerra. Porque a política é a contemporização, é a disputa entre adversários e não a disputa entre nós e o inimigo. Okay? Futurologia. Não sendo quebrado o monopólio da fraude, eu acho que o Zé Eduardo vai ter 90%. O Zé Eduardo, atenção, não é o MPLA, o Zé Eduardo. O Zé Eduardo tem uma coligação de poder, de partidos que o apoiam. É a plataforma de apoio ao presidente. Onde estão, para mim, o MPLA, provavelmente vai ter 65%, NDA, FNLR Ngonda, FUMA, CPO, e um tal de Papode. O partido do, o partido do Papoide. Né? Papode. O partido do Papoide, do país do Pai Banana. Papode. Esses todos vão prefazer 90%, se não houver quebra do monopólio da fraude. Mas por como é que ela vai ter menos do que 82% que tinha, ainda vão fazer um discurso cínico dizendo, como veem, há pluralismo, o MPLA perdeu, algum poder, estamos num processo, agora temos mais partidos representados na Assembleia Nacional, tudo tal. Só que aqueles todos vão fiscalizar, inclusive, os contestatários que estiverem na bancada do MPLA. Porque em D, a nova democracia, durante a legislatura, muitas vezes era mais radical que a própria bancada do MPLA. Defendia posições muito mais próximas e favoráveis a José Eduardo Santos que alguns dos deputados da bancada do MPLA. Todos esses da bancada do José Eduardo Santos, que eu enumerei, vão receber franjas de votos se não for quebrado o monopólio da fraude. A minha esperança é que haja pelo menos uma quebra parcial que permita reduzir essa hegemonia política do presidente José Eduardo Santos no Parlamento. Porque ele basta 20%, desde que seja a maioria relativa, ele será sempre o poder, com a Constituição que temos. O MPLA, se tiver 21% e a UNITA tiver 19%, CASA tiver, por exemplo, 15%, PRS 7% e os outros não sei quantos, né? O Zé Eduardo é presidente e é titular do poder executivo. Será, por isso, o governo, ele próprio. Porque a Constituição que está feita permite isso. Poderemos ter uma maioria da oposição, quebrando-se o monopólio da fraude, ou pelo menos parcelarmente, poderemos ter uma maioria da oposição, por exemplo, se o MPLA tiver 30 e os outros tiverem 25, 25, não sei o quê, isso não chega para quebrar, para que o MPLA deixe de ser poder, ou pelo menos o Zé Eduardo deixe de ser poder, porque a Constituição diz que é presidente o cabeça de lista do partido mais votado. Ou seja, que seja maioritário relativamente aos outros, mas é minoritário relativamente à soma dos outros. Okay? Muito obrigado pela vossa atenção, estou aberto às vossas questões. Se eu posso começar, olhando para tudo aquilo que o seu nosso apostando acabou de falar, gostaria de saber, do seu ponto de vista, que tipo de Angola vê daqui a 10 anos? 10 anos é já amanhã. Exatamente, por isso. 10 anos são duas legislaturas. Se o cenário for este, que nós temos, vamos ter uma legislatura que vai ser caracterizada pela errância política habitual, umas vezes mais desenvolvimentista, outras vezes mais neomercantilista. As contradições vão se agudizar. A questão social não vai ser resolvida. Pelo contrário, daqui a 10 anos, as crianças que estão hoje a nascer no Zango terão 10 anos, mas aquelas que têm 10 anos hoje terão 20 anos. O Zango é uma, ou os Zangos, o modelo de desenvolvimento separado, é uma bomba a retardamento. Vai estourar um dia, vai ter que estourar. Nos outros países estourou. Não foi por acaso que em França as banlieues, as periferias, rebentaram como rebentaram. Né? E aqui vai acontecer a mesma coisa, não tenho dúvida nenhuma que isso vai. Quanto mais se agravar o desenvolvimento separado que nós, que caracteriza o projeto de desenvolvimento que nós conhecemos no país, mais graves serão as contradições e menor será a previsibilidade de paz civil no país. Daqui a 10 anos as universidades provavelmente são o dobro daquelas que existem, os estudantes do ensino médio é a mesma coisa, a consciência estudantil provavelmente será maior, os novos patrões estarão melhor instalados na sua condição de patrões, as ambiguidades entre patrões e trabalhadores serão menores, as águas estarão mais separadas, as reivindicações no setor da indústria também serão melhor organizadas, continuará a haver caciques políticos que vão sempre tentar amortecer as erupções sociais. Enfim, o que é que eu posso dizer mais? Provavelmente poderemos vir a ganhar um cano, já não é mal. Ok, porque é obrigado. A minha questão, ou seja, tenho duas questões que seguem assim, né? A primeira é, tendo em conta toda aquela chuva que nos trouxe aqui, da fraude, que diz ser da fraude, que foram acontecendo, eu pergunto como os partidos que estão agora inscritos para concorrer à próxima legislativa podem atuar para evitar que a fraude se repita, uma vez que temos tido sempre uma resposta quando se disparam os mecanismos para evitar a fraude. E a segunda é na linha da futurologia, né, que diz, eu pergunto, falou um pouco sobre uma presunção de desistência do maior partido da oposição. E eu pergunto, que eleições poderemos ter caso isso venha a acontecer? Está-se a referir a estas eleições? Sim. Okay. Bem, primeira questão. O que os partidos poderiam fazer, do meu ponto de vista, era pôr-se todos de acordo, inclusive agregar organizações da sociedade civil, para formarem um movimento pela verdade eleitoral e formarem pessoas para estarem nas mesas a fazerem um controle paralelo ao controle que a CNE vai fazer. Isso já foi feito na Nigéria, funcionou muito bem, também foi feito no Zimbábue e isso permitiu, efetivamente, mudanças que na Nigéria nunca tinham acontecido, nem no Zimbábue tinham acontecido. É um esquema em que o indivíduo está numa mesa, está instruído, foi, não é? Sabe o que é que está lá a fazer, chega ao fim, há uma ata, ele tem um telemóvel com câmara, fotografou a ata e logo a seguir manda um SMS com os resultados daquela mesa. Identifica a mesa e manda um SMS com os resultados daquela mesa. Há uma central paralela, que recebe isso e que vai fazendo uma contagem paralela. Porque para além da fraude, da manipulação, de meter a mão, não é? Há também a fraude informática. Os computadores, em 92 não houve tanto fraude de meter a mão, mas sobretudo fraude informática. Qualquer de nós, todos vocês sabem, que eu posso programar um computador para receber o voto A e contar 0,75 e outros, enquanto que o outro, o voto B, conta 1,25. No fim vai dar tudo certo, só que o outro vai ficar com mais, não é? Porque cada vez que entra um voto para mim, eu dou 0,25 para o outro, não é? E este é um exemplo, só para ilustrar, porque pode ser mais grave ou mais dissimulado, há sempre essa possibilidade. E essa possibilidade pode ser feita mesmo depois dos computadores serem auditados. A gente pode fazer uma auditoria, não é? Não sei se há forma de selar, mas quem sela também desela, não é? E por isso pode sempre introduzir-se esses mecanismos. Enquanto que este tipo de mecanismo parece muito simples e básico, funciona. Que ali no momento são contados os votos e o resultado sai dali. Depois a urna até pode ir para a casa do administrador, para a casa do homem do CAP, para onde quiser, que aqueles resultados já estão ali controlados e não é possível mexê-los. Porque se houvesse boa vontade, nós até hoje teríamos o voto eletrónico. O Brasil adotou isso, não é? Tinha 4 milhões fora da Civitas, não participavam nas eleições, tinham medo da caneta e não sei o quê. E hoje carregam num botão e têm lá tudo, não é? E imprimem depois o voto que fazem, a escolha que fazem. Não se quer. Eu soube que em 2008 a Sistec, aqui os vizinhos, propuseram isso à CNE. Não aceitaram. Não querem. Não querem voto. Nada de novas tecnologias para aperfeiçoar o nosso voto. Por isso, a primeira coisa era fazer isso. Acho que cada um está a fazer da sua maneira. A oposição está a funcionar em dispersão. Eu sei, portanto, sou privilegiado que há uma ação do Bloco Democrático no sentido de juntar essas três forças, dos nove, esses três, para se fazer uma fiscalização, e outros que também ficaram de fora, para fazer uma fiscalização das eleições. De maneira que haja verdade eleitoral, só queremos verdade eleitoral. Se ganhar, ganhou, tudo bem, tudo leva a crer, inclusive aqui ainda tem forças para o fazer. Agora, nós queremos verdade eleitoral, queremos já que o voto de cada um, até porque subverter a vontade eleitoral é uma forma de golpe de Estado, é subverter a soberania popular. Como vos disse, as eleições são uma das formas de expressão da soberania. Ora, se há um indivíduo que diz, não, isso que vocês votaram está mal, os resultados estão aqui, faz favor de publicar, não é? Está a confiscar a soberania popular. E o que acontece é isso. O príncipe aqui, não é? O ditador, confisca a soberania popular e afirma a sua própria soberania. Afinal, o que se quer é que isso acabe. Se isso não for feito, vamos ter eleições truncadas, eleições fraudulentas, mais uma vez. Ficou mais uma pergunta, o abandono da oposição. Ah, se houver abandono da oposição, eu creio que o poder vai teimar em fazer as eleições, a não ser que haja uma forte contestação nas ruas. Porque esse é um, eu não falei dos próximos 10 anos, porque está latente essa possibilidade. E a oposição tem estado a trabalhar, a opinião pública, no sentido de que se houver fraude, ela seja não só denunciada, mas também contestada na rua. Porque em 2008 havia o espectro da guerra, era preciso a paz, os partidos da oposição, tendo sido fortemente prejudicados, deram provas de patriotismo. O poder está sempre a falar em patriotismo, mas é o patriotismo do seu próprio partido, né? Para o seu próprio partido. A Angola, a nação que se revê no MPLA. Todos nós temos que ser a nação que se revê no MPLA. Isso é que é patriotismo. Patriotismo aqui é efetivamente defender a Angola. E foi isso que aconteceu. Para não haver instabilidade, aceitou-se, é uma expressão um bocado, tolerou-se a fraude. Ok? Mas desta vez, o discurso que eu tenho ouvido aí não é nesse sentido. É no sentido de contestação dos resultados, se eles forem fraudulentos, e contestação na rua. Por isso, se houver esse quadro do partido, nomeadamente o maior partido da oposição, pelo menos até agora, né? Depois vamos ver, vai começar um novo ciclo, não sabemos quem é o maior da oposição, nem quem é o do governo. Isto é, só em ditadura que é sempre o mesmo. É, dizia eu, se houver isso, provavelmente vai haver contestação do voto na rua, dessa situação na rua, e vai depender muito dos desenvolvimentos que essa contestação possa vir a ter. Né? Vai depender muito dos desenvolvimentos que essa contestação possa vir a ter. A futurologia dos 10 anos também tem que levar em consideração isto que eu deixo sempre subjacente, a imprevisibilidade do sistema. O sistema não é previsível porque se insiste na ditadura, e a ditadura, para sobreviver, tem que estar a truncar completamente e a defraudar as regras do pacto social. E por isso há sempre o perigo de acontecer uma erupção a qualquer momento. Há sempre o perigo de acontecer uma erupção. O Ceausescu, na Roménia, foi derrubado porque um indivíduo, naquele dia, decidiu vaiar quando era normal toda a gente aplaudir. Ele estava a fazer um discurso para uma grande massa de pessoas, e a uma determinada altura, há um interregno que é próprio nesses sistemas, para o pessoal bater palmas. E há um indivíduo que, no meio da multidão, começa a vaiá-lo. E o começou a crescer, o homem começou a mudar de faces, não é? A cara começou a mudar, não queria acreditar naquilo que estava a acontecer, e o regime caiu assim. Ok? Por isso. Já aconteceu em vários outros sítios, não é? Há uma maca qualquer, os taxistas começam a fazer uma greve, uma contestação, e de repente, de uma contestação de taxistas porque não baixaram o preço do combustível, vai para manifestações mais graves. Não é? Por isso, há sempre, em situações como a nossa, em que não há estabilidade, não há previsibilidade do sistema. Não é? Se o sistema tivesse bem olhado, com previsibilidade, nós sabíamos também. Não é? Ganha este hoje, daqui a 5 anos, já novamente, a alternativa aos autárquicas, ganha um aqui, ganha outro ali, não governa bem, há contestação na rua, demite-se, há eleições antecipadas, tem previsibilidade. Agora, os sistemas que não têm esses mecanismos de previsibilidade, a erupção pode ser a qualquer momento. Por isso é que ele tem que julgar sempre, não é? E despacha envelope daqui, dá umas ações no petróleo ali, e que tem que julgar com tudo isso, mas pode ser que um dia este jogo falhe. Celso, por favor. Eu tinha duas perguntas. A primeira qual é o papel da comunidade internacional no controle do processo eleitoral? Porque pelo menos é dito que a comunidade internacional controla as eleições, ou controla se o processo eleitoral foi fraudulento ou não. E a segunda pergunta é porquê que ao longo de todos esses anos os partidos da oposição não tomaram a iniciativa de organizarem-se ou unirem-se e fazerem aquilo que se vê, por exemplo, em Portugal, quando há uma esquerda organizada, apesar de alguns partidos se manifestarem de uma forma contrária. Bem, a comunidade internacional só existe nos países que não têm petróleo. Nos países que têm petróleo, a comunidade internacional não existe. Não atua como tal. Em relação a nós, nós temos Estados Unidos por um lado, temos União Europeia por outro. E depois, uns países que se manifestam por eles próprios. O Brasil manifesta-se por ele próprio. Né? Mesmo a União Europeia não atua em bloco. Né? Nós temos Portugal que se comporta de uma maneira, a França comporta-se de outra, a Espanha comporta-se de outra. A Espanha sempre foi um forte aliado deste poder. Esteve na fraude de 2008, esteve em 92, preparou os ninjas para assegurar um exército não declarado para assegurar o poder, tudo isso. E agora já vimos a viagem privada para onde é que foi, não é? E a empresa que vem, que vai, que faz, não sei o quê, de onde é que vem. Está muito claro. A comunidade internacional não existe. Existe lá onde não há petróleo, onde eles podem pressionar, porque dão dinheiro e os governos dependem desse dinheiro e, por isso, têm que ouvir ou, pelo menos, compor com a dita comunidade internacional. Lá onde há petróleo, não há comunidade internacional, há interesses. Os detentores do poder têm esse poder que se chama petróleo e, por isso, podem impor a sua vontade, negociar a sua vontade, não é? E no nosso caso, é mais difícil ainda, porquanto o petróleo permitiu também encontrar um outro aliado que tem, não direi a mesma ideologia, mas os mesmos modos de governação, outra ditadura que se chama a China, não é? E que é um parceiro muito forte que permite ao poder contrapor outros, como os Estados Unidos, a União Europeia. Os chineses são muito maus. Primeiro, a União Europeia, do meu ponto de vista, foi coerente, não é? Já disse que não vem. E disse que não, só não foi coerente é na explicação. Foram completamente hipócritas, não é? Durão Barroso foi completamente hipócrita, não é? Porque veio, disse que Angola já atingiu um estádio tal que não precisa mais de fiscalização da União Europeia, quando o relatório que fizeram de 2008 dizia precisamente ao contrário. Dizia que houve graves irregularidades e que era expectável que nas próximas essas irregularidades e erros não viessem a acontecer. Então eles tinham a obrigação moral de vir verificar se que estas é que são as próximas. Mas não vêm. E não vêm porquê? Disse o Filomeno Vieira Lopes, teve agora um encontro no Parlamento Europeu e foi-lhe dito claramente: epá, nós levamos muito tempo, gastamos muito dinheiro em termos de diplomacia para chegarmos a uma situação conveniente e de boa relação com o governo de Angola. Não vamos agora perder essa boa relação que temos com o governo de Angola por causa das eleições que vai haver agora em 2012. Disseram assim, abertamente. Não. A crise está aí, ainda por cima. A Europa está a passar por uma crise terrível, né? A Angola tem algumas vantagens para eles, ou pelo menos para alguns dos seus países, ou pelo menos para algumas das suas empresas, e por isso não querem estragar a boa relação que têm com Angola. Isso. Eu acho que a observação internacional vai ser conivente, aquela que vier. Não foi por acaso que a Fundação Carter não foi admitida em 2008. Nem vai ser admitida agora em 2012. A Fundação Carter vem aqui incomodar. Mesmo a fiscalização interna, já está claro que não vão credenciar organizações que não sejam aquelas que eles já têm sob um certo controle. Não foi por acaso que foi formado o Observatório Eleitoral e não é por acaso que o Observatório Eleitoral vai ter um papel preponderante na dita observação nacional, interna. Quando nós vemos quem são as organizações do Observatório Eleitoral, nós vemos bem que tipo de observação vai ser feita. A maior parte daquelas organizações são organizações que não são credíveis, porque não têm autonomia em relação ao poder. Até poderão fazer muito bem o seu trabalho, mas se o poder bater o pé e disser não, vocês têm é que legitimar o que está feito e façam de conta que não viram nada, eles vão fazer. Essa é a minha profunda convicção pelo comportamento deles ao longo dos anos. E quanto à organização dos partidos de novo? Os partidos da oposição, normalmente, os partidos, quando entram nas eleições, entram numa atitude egoísta. Querem é carregar votos para si. E depois, alguns têm um ventre muito inchado acham que eles próprios podem fazer tudo, né? E depois acontece o que aconteceu em 2008. Há fiscais que não veem nada. Vêm ou não nos deixam ver, mas para isso é coisa. Por isso é que devia haver, efetivamente, uma corrente única que formasse pessoas e colocasse pessoas nas mesas que estivessem lá para ver as coisas e denunciá-las se elas ocorressem. E, sobretudo, para fazer a contagem paralela. Mas, como disse, há um processo em curso. Já estamos em cima da hora, mas vamos ver se ainda é possível fazer alguma coisa para que haja essa fiscalização do movimento pela verdade eleitoral. E que beneficie a todos, né? Porque o que os partidos querem, o Bloco está fora, não vai concorrer. Está a propor isso aos outros partidos, quer os que estão dentro como os que estão fora. E quando digo os que estão dentro, só aqueles três. Os outros não fazem parte da coligação presidencial, não estão interessados, nem sequer se perde tempo com eles. Mas também o PRS, a FNLA, quando digo FNLA é Cabango, ok? O Cabango, o PP, PDPANA, estão fora, mas que têm interesse na verdade eleitoral. E também organizações da sociedade civil, cidadãos que têm interesse na verdade eleitoral. Eu tenho interesse na verdade eleitoral. Eu, particularmente, tenho interesse na verdade eleitoral. Não é o meu partido que vai estar lá, mas tenho interesse. Quero saber qual é essa verdade. Ok. Zé Maria, sim. Zé Maria, eu tenho uma questão a fazer. Há tempos eu vi uma pessoa muito bem influenciada a nível do MPLA, num encontro amigável, que dizia que essa Constituição poderá criar um presidente ilegítimo, ou seja, um presidente não credível. Isso se tivermos que falar num cenário como aquele que apresentou durante a sua, que é aquele que acabou de dizer, caso o partido no poder tenha pelo menos 25%. A Constituição permite que ele seja presidente. Então, um cenário deste montado, com um parlamento em que a oposição pode ser a maioria, como é que vê o funcionamento desse presidente perante a este cenário? Também tinha uma outra questão, isso é uma análise minha feita. Desde os acontecimentos da Primavera Árabe, que aconteceram aqui no continente africano, nós cá havia uma expectativa de grandes movimentos de reivindicação política ou até popular. Mas na análise que eu fiz, daquilo que nós conseguimos ver, parecia que os partidos políticos estavam reféns dos movimentos sociais, no caso da juventude revolucionária e por aí fora. E o que se vê aqui agora, exatamente, as manifestações estão a ser, como é que eu vou dizer, provocadas por esses movimentos. Agora temos os desmobilizados. Os partidos políticos parecem que se tornaram um bocadinho reféns desses movimentos. Tirando a UNITA, que apareceu com essa manifestação quase já há um mês atrás, parece que os partidos políticos ficaram assim muito à margem. Gostaria de saber porquê que os partidos não deram a cara, não fizeram convocações para isso. Ok. Na sua análise. Primeira questão. É que eu reporto uma questão muito interessante. Porque, efetivamente, a Constituição permite disfunções que podem ser graves. Temos um presidente que é minoritário em relação ao Parlamento. Mas temos um presidente cheio de poderes, que tem poderes, inclusive legislativos, e que, em última instância, não precisa do Parlamento para governar. A única coisa que ele precisa é fazer aprovar o orçamento. Mas também, se não fizer aprovar o orçamento, vai governar por duodécimos. Porque ele pode governar, porque ele tem a capacidade de fazer decretos presidenciais, né, em que ele tem legitimidade pela Constituição em matéria que ele pode legislar, ou por chamados decretos presidenciais provisórios, que tem 40 dias para a Assembleia se pronunciar. Se ela se pronuncia contra, é revogado esse decreto, ele faz outro. e vai governando assim, como se fosse um canguru. Ora, isso é um quadro de instabilidade completa, sem dúvida nenhuma. A Constituição tem um mecanismo de resolução desse quadro, mas a quem resolve esse quadro é o presidente minoritário, que se demite e dissolve a Assembleia. É a chamada demissão voluntária do presidente. Por isso é que esta Constituição consagrou claramente a ditadura. Porque um indivíduo que é detentor do poder executivo continua a ter poder de dissolução sobre a Assembleia. Não há. Só em ditadura é que isso existe. Em democracia não há nenhum país democrático onde o chefe do executivo tem poder de dissolução do legislativo. Neste caso tem. E a Assembleia é dissolvida, por isso acabou a Assembleia, mas ele continua no poder. É o que diz a Constituição. E depois temos 4 meses para se realizarem novas eleições imediatamente. Mas ele pode sempre convocá-las imediatamente, logo a seguir, na procura de um novo quadro, não é? E de uma nova correlação de forças, para que ele possa permanecer enquanto presidente da República. Aí, no novo quadro de eleições, só se houvesse efetivamente liberdade e um controle efetivo dos processos eleitorais, é que poderia agora o eleitorado castigar esse partido e não dar novamente uma maioria relativa a esse partido para que esse indivíduo não pudesse. Ou não se tornasse presidente. Esse é um quadro, mas podemos ter outro quadro, que é um quadro de um presidente conciliador, que sabe que é frágil, porque não tem base de sustentação no Parlamento. O seu partido tem 25%, como no seu exemplo, não é? No exemplo que deu, não é? O exemplo que eu também dei. E então o que é que faz? Vai negociar com aquele que tem 20, com aquele que tem mais 10, até constituir uma base de apoio que seja maioritária no Parlamento e depois governa como se ele tivesse sido, se fosse o presidente de um partido que tem 51%. Okay? É o que acontece no Brasil quando o presidente não tem base de governação no Congresso. Negociam. Vocês sabem que o PT ganhou eleições, o Lula esteve no poder, mas não governou só com os votos do PT, porque não chegavam. Aliou-se, às vezes, a partidos que eram diametralmente opostos ao seu. Mas para quê? Para ter essa base. E no Brasil, como é um Estado federado, muitas vezes acontece que num Estado o PT é governo, por exemplo, e vai se aliar com um partido, e no outro já faz uma outra aliança, e então umas vezes está com uns e outras vezes está com outros. Há sim umas alianças meio esquisitas, mas são essas que viabilizam a governação. Então, no nosso caso, nós poderíamos ter esses dois cenários. O cenário da teimosia, o indivíduo que diz, não, eu vou governar, é assim, não tenho nada que negociar com ninguém, eu vou impor a minha vontade, ou o cenário do indivíduo que vai à procura de encontrar uma plataforma que lhe permita a coisa. Eu acho que estão a calcular esse cenário, pondo os tais papodes e não sei o que lá no meio, para poder dar votos a esse indivíduo e para ter então uma base. Mas, em princípio, vai ter mais que 50% se for distribuição graciosa de votos, vai ter. Eles não vão pôr, na distribuição graciosa, não vão pôr o MPLA com menos de 50%, de certeza absoluta. Agora, vão pôr com menos de 82%, de certeza absoluta. Eu tenho umas perguntas que pode responder numa só resposta. Primeiro, Eu costumo dizer que os povos têm um tipo de democracia que eles estão preparados. Quer dizer, é debatível, mas ainda assim, por exemplo, com o exemplo que o professor deu, de que há pessoas, por exemplo, mesmo sabendo que a pessoa pode criticar o seu partido, ainda vai concordar consigo, e ainda assim, no final do dia, ou no final, no dia D, vai votar para aquele partido que, a propósito, ele concorda que não está a fazer a boa coisa, né? Será que, a pergunta seria, será que acha que o angolano está preparado para um tipo de democracia, tipo, diferente da que nós temos? A segunda é, será que os nossos políticos também estão preparados para isso? Porque, visto que nós sabemos muito bem que temos uma legislação atípica, temos 35 anos de controlo dos mídias e todo esse, como se fosse dizer, essa musculatura do executivo, e talvez mais concentrado numa pessoa. Ainda assim, sabemos que muitos dos partidos da oposição temam, né, em, por exemplo, lutar sozinhos, pensando, por exemplo, que eles iriam vencer por si mesmos. Será que os nossos políticos têm a noção, né, ou eles, na verdade, estão preparados para nos governar? Obrigado. Primeira coisa, eu acho que os povos têm o governo que merecem, eu acho, ou a democracia para a qual estão preparados, é um chavão que eu não gosto muito de repetir. É uma frase de belo efeito, efetivamente. Não é? Os povos têm o governo que merecem. Parte-se do princípio que, se o governo não é bom, o povo devia fazer uma rebelião ou fazer qualquer coisa para tirar. Se não tira, é porque é merecedor desse governo. Não é? Está bem. É um pouco dizer que a mulher tem as chapadas que merece. Acho que o tipo de democracia para a qual estão preparados. Está bem, eu estou a pensar alto. Sim. Em relação àquilo que tu disseste. Bem, se nós estamos ou não preparados para termos uma democracia, ou se merecemos o poder que temos. E eu acho que, se o povo angolano se pudesse exprimir livremente, seguramente não escolheria aquilo que nós temos. Todas as pessoas que nós ouvimos falar querem um bocado mais do que aquilo que nós temos. Alguns até dizem que não, estou na esperança que o MPLA agora é que vai fazer. Ele está sempre na esperança de que vai ser na próxima vez. Mas todos dizem que querem melhor. São capazes de dizer, não, essa posição também não é capaz de dar aquilo que nós esperamos. Estou na esperança que agora é que vai fazer ainda melhor. Não é? Vai se sacrificar desta vez para continuar no poder, um grande sacrifício. Vai se sacrificar e vai nos dar uma coisa melhor. Ok? Por isso, isto mostra que há um sentimento de insatisfação. Que nós queremos coisa melhor. E que é possível coisa melhor. Já o disse publicamente, já escrevi e vou repetir. Eu tenho a convicção que é possível coisa melhor, inclusive no interior do Partido do Poder. Inclusive no interior do Partido do Poder. O sistema é de tal ordem que é egocêntrico, concentra-se na pessoa, numa só pessoa, e porque é para manter essa pessoa, vai nivelar por baixo. Não é? Vai nivelar por baixo. A bitola, em vez de ser, por exemplo, um António Pita Neto, que os jovens do MPLA deviam aspirar a ser como um António Pita Neto, como um Feijó, aquilo que fosse o melhor, um Bonito Sousa, aquilo que fosse o melhor no interior. Devem estar a aspirar hoje a serem aquilo que é o mais bajulador. E por isso, até mesmo no interior do MPLA, há uma nivelação por baixo. Quer dizer que é possível melhor, nós merecemos melhor. Mas se depois levarmos em consideração o país todo, Então, as escolhas ainda são maiores. Era bom que nós tivéssemos aqui um sistema de emulação, né, pela criatividade, pelo talento, né, de maneira que os jovens se revissem naqueles que fossem os melhores, não os nossos. O que acontece aqui é que são os nossos. Você, se for um jovem brilhante, se não for, não tiver cartão, não passa, porque não é dos nossos. E se tiver cartão e passar e fizer duas ou três críticas dirigidas a quem governa, não é no abstrato, ok? Ou nos coitados, normalmente arranjam sempre um saco de pancada, um coitado qualquer, né? A ministra da Energia: ei, há 2 anos não tínhamos energia, tem não sei o quê, isto é uma chatice, a senhora foi exonerada da maneira como foi. Alguma vez nós aqui tivemos energia a sério mesmo? E quando a ministra entrou, começou a ver as falhas, aquelas falhas todas. Depois da ministra sair, parece que fizeram um esforçozinho, a coisa funcionou um bocado, pelo menos aqui em relação à Luanda. Agora começam outra vez a ver as mesmas falhas. Não é? É da ministra. De fato, no futebol, quando a coisa vai mal, tiram fora o treinador. Quando continua mal, também tiram o presidente do clube. O que eu constato aqui é que em 33 anos, a única variável que nós não experimentamos é tirar o Zé Eduardo. Já experimentamos todas as variantes. Ministro brilhante, ministro não brilhante, ministro medíocre, ministro não, menos medíocre. Já experimentamos tudo. A única variante que ainda não foi ensaiada é tirar o Zé Eduardo. É só a única. Mas normalmente bate-se no ceguinho, sobretudo nos que menos poder têm. Esse é que é o grande problema. Não tenho dúvida nenhuma que nós estamos preparados para a democracia, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, a democracia, ela também é um processo pedagógico. Ela faz, né, consoante, vamos vivendo. Eu gosto muito de citar um poeta, também gosto da poesia e misturo a ciência social com a poesia. Há um poeta espanhol, António Machado, que diz: não há caminho, el caminho se hace caminando. Não há caminho, o caminho faz-se caminhando. É um pouco isso. A democracia, ela própria, também faz-se caminhando. Como princípio, é incontestável, é universal. Agora, como modelo, podemos discutir qual é o modelo que vamos aplicar. Agora, não venham discutir é o princípio da democracia segundo o qual as nossas tradições não coisa. Só que esta ditadura também é importada, não é original. Ok? As formas ditatoriais que a África tem vivido são importadas, são contemporâneas. Não são as formas autoritárias tradicionais. Muitas vezes fala-se na tradição, nas origens e tal, né, para justificar toda uma série de coisas, nomeadamente as ditaduras, mas esquece que, efetivamente, essas formas organizativas são modernas e a maior parte delas são, entre aspas, importadas. Se ainda se pode falar de importação num mundo como o nosso. Okay? Mas também não temos que ter problemas com a importação. Nós importamos tudo, nós não vivemos num país em que se importa tudo. Temos é que importar o que é bom, não é? Imagina que vais para a ministra e decretas: agora deixa de se importar o cabelo postiço. Perdes o poder, imediatamente. Hã? Porque o Tetalando perdeu. É uma música muito bonita, mas socialmente perdeu. Não consegue. É próprio, faz parte da dinâmica. Não é? Bernardo Casal. Bom, eu queria fazer alguns argumentos e mais duas perguntas no fim. Acerca da seleção dos partidos políticos da oposição, o Bloco Democrático e o PP e PDP, Ana, eu acho que são alguns partidos extra-parlamentares que têm criticado muito o governo. Eu achei, no meu ponto de vista, essa é a razão que levou eles a serem exclusos. Porque o próprio Tribunal Constitucional também tem muitos problemas. Por quê? Porque ouviu-se dizer que há nomes de presidentes dos partidos políticos que não se encontrou nesse FIC. Isso também é muito grave. Como é possível um elemento que atualizou seu cartão de eleitor, o nome não se encontra no FIC do Tribunal Constitucional? Então, eu acho que esse foi um dos motivos. E onde apareceu alguns partidos também muito duvidosos, que eu depois fui estranhando. Que nesse caso, pode-se acreditar mesmo que tem só três partidos verdadeiros que estão lá. Que é UNITA, PRS e FNL. Ah, PRS e mais um. Qual? Casa, sim. Ok, obrigado. E agora, segundo o cidadão José Eduardo Santos, eu gostaria de saber se é legítimo ou é constitucional um elemento que já vem a governar há mais de 30 anos se recandidatar novamente. Visto que tem muitos indícios de roubo. Isso tem se afirmado. Há acusações de roubo, estar riquíssimo de todo tipo, mas o elemento sempre que ele insistia está no poder. E a última pergunta era para reforçar aí a pergunta do colega acerca dos eventos que sopraram lá no mundo muçulmano. Presidentes que tiveram mais de 80%, mas foram retirados. Por que não aconteceu em Angola? Será que o melhor corrupto do mundo é mesmo só o cidadão de Eduardo Santos? Sabendo que a Líbia também tinha petróleo e outros países. Muito obrigado. Ok, bem. Há um comentário em relação à admissão dos partidos políticos. Acho que não é para responder, não é? Sim, aquele foi um comentário. Se for para você, também é melhor. Não, é um facto que houve ali coisas estranhas, não é? Eu acho que os juízes decidiram na base do parecer técnico. Havia um chamado Centro de Processamento de Dados. E esse Centro de Processamento de Dados é que recebia os processos, fazia o processamento e dava uma ficha aos juízes a dizer: olha, a situação desse partido é esta. E os juízes, com base nessa ficha, decidiam. Nós, na conferência de imprensa, no caso do Bloco, nós, na conferência de imprensa que fizemos. Foi ontem, né? Ontem. Mostramos que houve deliberadamente a digitalização errada dos números dos cartões de eleitor para depois dizer que não estavam no FIC. Né? Há um caso que eu me lembro que era o grupo era 400, eles puseram 4 mil, o FIC diz que não está lá. Mas nós, no nosso, porque nós fizemos fotocópia dos processos, no processo pusemos correto, porque ainda pusemos a possibilidade de sermos nós próprios a transcrever, como a qualidade das fotocópias não era muito boa, de nos enganarmos. Mas nós juntamos as fotocópias. E no recurso pedimos ao tribunal que fizesse a aferição através das fotocópias que estavam lá. Não é? Não, tudo isso nos foi negado. Mas agora estamos a verificar, e é um processo que vamos continuar só por uma questão de honra, já não vamos, mas pronto, por uma questão de honra vamos continuar. Estamos a verificar que eles próprios truncaram a informação para que o FICRE dissesse, quando a nossa base, confrontada com a base do FICRE, deu 2.500 até o fim de todos, primeira entrega, segunda entrega e recurso, deu 2.500 subscritores que não estão no FICRE. Depois, o tribunal inventou uma coisa que se chama fora do círculo eleitoral, que eu acho uma aberração. Um tribunal que está a trabalhar com um computador não pode vir dizer que está fora do círculo eleitoral. Mesmo que por conveniência, a gente organiza as pastas de arquivo, não é? E diz, esta é do Bengo, esta é de Cabinda, esta é de Benguela, e não sei o quê. Eu, quando estou a arrumar a pasta de Benguela, e Benguela tem 600 assinaturas, eu só, por lei, só posso entregar 550. Eu tiro as 50 e ponho no Círculo Nacional, na pasta física do Círculo Nacional. Mas se eles processarem informaticamente essa informação, depois podem extrair, que o computador vai dizer estes são de Benguela, estes são de Cabinda, estes são de não sei quantos, e os restos, os excedentes, tendo 500, fazem parte do círculo nacional. Eles não entenderam assim. Entenderam que se a gente pôs na pasta de Benguela, mesmo que tenha 200 a mais, está, só contam 500, o resto é eliminado. E quando estão a processar a pasta de Benguela e lá aparece um cartão que nós recolhemos em Benguela, mas que ele fez o registro fora da província de Benguela, diz que está fora do círculo eleitoral, não conta nem para Benguela, nem para o círculo nacional, nem para ninguém. Como se aquele cidadão se tivesse registrado na Conchichina. Porque só é possível pensar que é fora do círculo eleitoral se ele se registrou na Conchichina. Porque se ele se registrou numa província das 18, é fácil o tribunal encaminhar o indivíduo para a província respectiva. Né? E assim comeram-nos mais 900 e tal assinaturas. Depois, as chamadas assinaturas duplicadas. Houve, da lista que nos forneceram, havia pessoas que tinham teoricamente assinado por 9 partidos. Eu não acredito que haja uma pessoa que assine por 9 partidos. Tão inconsciente assim que vai, ou foi interpelada por 9 partidos. Claro que aqui há qualquer coisa que não está certa. Nós tivemos essa dificuldade porque militantes nossos, no contexto dos seus empregos, a administração tinha pedido os cartões eleitorais. E por isso estamos a encontrar militantes nossos que estão repetidos. E nesse caso, eles anularam para nós e deram, creio que o primeiro ou o que eles acharam conveniente. Foram mais de 780 assinaturas assim. Ou seja, o tribunal reconhece que nós tínhamos 16.993 assinaturas, mas só tínhamos válidas 11.996 assinaturas. As outras foram sendo eliminadas com estes processos. Mas nós demos conta que, para além disso, houve mesmo assinaturas que eles nem sequer nos debitaram. Que nós devemos ter entregue cerca de 18 mil assinaturas, um pouco mais, ligeiramente. 18 mil assinaturas, quer na primeira, com a primeira e a segunda entrega, no total. Mas só nos debitaram 16.996. As outras perderam-se. O que é que nós entendemos? Aquela parte técnica foi toda infiltrada pelo SINFO e o SINFO fez o que quis e os juízes assinaram de cruz. No caso do Bloco, a responsabilidade dos juízes tem a ver com o facto deles terem recusado fazer coisas tão simples como essas que nós pedimos. Nós dissemos, olha, faz favor, canalize as assinaturas fora do círculo eleitoral para o respectivo círculo. Ou, se não quiserem fazer isso, no mínimo, canaliza para o círculo nacional. Não, não pode. Faz favor, os restos das províncias que fecharam com os excedentes, canalize para o círculo nacional. Também não pode, porque a lei não permite. Ora, o princípio em direito é quando a lei não proíbe, permite. Eles estão a fazer o contrário. Quando a lei não permite, proíbe. O Tribunal Constitucional não se pode comportar assim. O que leva a crer que o poder não queria que nós participássemos desta vez. Porque o processo da FPD tinha essas insuficiências em 2008. E foi uma surpresa, de certa maneira, para nós, o facto de termos sido admitidos nas eleições de 2008. Depois percebemos que queriam nos extinguir, então disseram, não, esses gajos não podem deixar de participar, porque senão eles vão ter direito a participar nas próximas. Vamos, participa já agora com a nossa batota, eles também são extintos e acabou. Não contavam com a nossa capacidade de regeneração. Fizemos um processo de refundação. Okay? Esse é o problema. Agora, o outro problema que levantou é um problema interessante, que se discutiu em 2006, acho que eu, 2005, 2006, antes do Zé Eduardo. aceitar uma nova lei eleitoral para o processo eleitoral que foi realizado depois em 2008. Pediu aquilo que se chama verificação preventiva da lei. E a verificação preventiva da lei serve para quê? É um mecanismo que o Presidente da República dispõe, de que o Presidente da República dispõe e de alguns deputados dispõem, para verificar se a lei que está em aprovação, no caso dele, em promulgação, está conforme à Constituição. Então ele pediu nessa altura uma verificação preventiva da lei. Só que o quesito mais importante era saber se o mandato dele contava ou não contava. E os Chico espertos aqui do país, né, versados em constitucionalismo, vieram dizer, não, como ele nunca tomou posse, os mandatos não contam. Ele é uma viatura zero quilômetro. Porque nunca tomou posse. Já? É o mesmo que dizer, não, esta viatura tem zero quilômetros, porque eu que sou o dono da viatura, nunca dei a chave a ninguém, apesar da viatura já ter andado 50 mil quilômetros, porque alguém pegou na chave e conduziu a viatura. Ok? Esse é que é o grande problema. Então, ele está outra vez na situação de zero quilômetros, porque esta é a primeira vez que, teoricamente, vai ganhar e vai tomar posse. E depois ainda vai ter mais 10 anos, porque tem mais 2 mandatos. Pode, por esta Constituição. Se nós estivéssemos numa situação de democracia, a partir de 2007, o Zé Eduardo não podia mais concorrer às eleições. Mas não estamos. Porque ele é que tem os tanques de guerra na garagem dele. Na minha garagem eu tenho uma viatura normal. Ok? E como ele tem tanques de guerra na garagem dele, ele impõe-nos a sua vontade. E neste caso, está-nos a impor a sua vontade. Ele vai ser mais uma vez, vai continuar a ser Presidente da República, quando, a partir do momento que fizemos a Constituição de 1992, ele só tinha a possibilidade de ser Presidente da República durante 15 anos. Porque a lei dizia que só poderia apresentar-se às eleições 3 vezes um indivíduo. Ora, se a lei diz que um indivíduo regularmente eleito em eleições democráticas não pode ultrapassar 15 anos de mandato por maioria de razão, um indivíduo que não foi eleito regularmente e por vontade democrática também não poderia passar os ditos 15 anos. Ele diz, não, isto reverte a meu favor. Como eu não fui eleito, não conta. Eu estou aqui só a fazer um favor para vocês. Quando começar a contar é que então vamos ter mandatos e aí aplica-se a lei. Ah, os partidos estão submetidos. Eu sou Nelson Paulo, sou ativista cívico e eu sou um admirador muito grande do Nelson Pestana, assim como sou também do Fernando Geraró, de muitos outros angolanos, e costumo dizer que atingiram um estágio de desenvolvimento muito avançado. Por isso, o trabalho que eu faço tem mais a ver com identificar pessoas, independente do outro partido que façam parte, para poder ajudar um grupo de jovens que quer ter autoridade moral, acadêmica, para chamar atenção para excessos, quer que a oposição esteja a fazer, quer que a posição esteja a fazer. E citou o Observatório Eleitoral, porque disse que nós estamos agora preocupados com isso. Sabemos que as pessoas têm forças, têm valores e têm defeitos. Nós também estamos no Observatório Eleitoral, identificado ali nas questões que de facto são valores. Inclusive, nos predispusemos em fazer o último relatório da última Assembleia. E nós estamos dispostos a fazer esse serviço para todos os atores. Todos os serviços, no sentido de... porque não temos interesse partidário nenhum. Então, a pergunta que eu endereçava ao Dr. Nelson Pestana era: com que angolanos podemos contar, independentemente dos partidos e das outras filiações que têm? Que angolanos nós podemos bater à porta para fazer essa transferência a um grupo de jovens, para eles depois poderem ter essa autoridade moral e dizer: oposição, vocês não estão a fazer bem as coisas, podem fazer assim, assim. Oposição, vocês não estão a fazer, e por aí adentro. Citou alguns, não é pela, citou. Não, eu quando citei, vamos lá, posso? Quando citei aquelas pessoas, estava a citar do ponto de vista técnico. Okay. Do ponto de vista moral, alguns deles não são recomendáveis. Ok? Então pode avançar. São, são coisas diferentes. Não. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista moral, não são, algumas delas não são recomendáveis. Esta Constituição foi cozinhada por um indivíduo que se chama Carlos Feijó. Meu colega, com quem eu discuto muitas vezes, e lhe digo frontalmente isso que estou aqui a dizer, ok? E pronto, e era bom que efetivamente houvesse esses angolanos de valor que dissessem assim aos Eduardo: Eduardo, desculpa lá, posso te apoiar, mas esse trabalhinho sujo eu não faço, ok? Porque o país merece uma Constituição, merece a democracia que nós queremos. Não há, não costuma haver pessoas junto do poder capazes de fazer isso. Há algumas que se escondem, não dizem frontalmente bater o pé. É por isso que nunca vemos nenhum ministro admitir-se. Ficam lá a apodrecer até os Eduardo diz, dá um pontapé. Não é? Não há algum que diga assim, não, eu não vou, aí não vou. Houve no passado já alguns, já não há hoje. Já não vejo, porque são aconselhados imediatamente. Epá, o homem é vingativo, depois vai te perseguir, não sei o quê, já não vais ser mais nada neste país, não sei qual, nem nos teus negócios vais conseguir. Tá. Bem, eu acho que não devo ser eu a indicar as pessoas. Não, vocês é que têm que ver quem são as pessoas que acham que têm. São pessoas com perfil, não é? E perfil aqui implica também o perfil moral, que podem efetivamente transmitir esses valores, discutir, conversar. Eu sou muito pouco a favor de um certo paternalismo. Eu acho que cada geração tem o seu tempo e deve cumprir o seu tempo, né? Eu reagia muito mal quando era mais jovem. Atenção, estou a dizer, era mais jovem e sobrevalorizavam a geração da libertação e não sei o quê. Eles tiveram o seu tempo, cumpriram o seu papel no seu tempo, nós tivemos o nosso tempo, estamos a cumprir o nosso papel, vocês têm o vosso tempo, aonde cumprir, bem ou mal, aonde cumprir. Não? Espero que seja bem, porque quanto melhor nós cumprirmos, cada geração cumprir o seu papel, melhor será o país. Okay? E também eu não sou manicaísta, que acho que os bons só estão de um lado e os maus do outro. De maneira nenhuma. Ok? Embora haja coisas que sejam difíceis de engolir, porque há limites. Eu posso, eu aceito perfeitamente que o indivíduo me diga: epá, eu sou do Partido do Poder, tenho as suas explicações, mas tem uma linha vermelha. Essa linha vermelha eu não passo. De lá para cá, eu não passo, porque isso já é descaracterizar. Era isso que eu gostaria de ver na nova geração. Sem complexos. É possível. Não é? É possível isso. Dizer assim, o problema não é um problema partidário, é um problema do país. O país tem que ter uma determinada fisionomia e por isso há uma linha que tem que ser uma linha vermelha. Eu pessoalmente tenho uma linha vermelha. E não é, se no meu partido me pedirem para recuar essa linha, eu não recuo. Não recuo. Não vale a pena. E é isso que eu posso dizer agora. Dizer, vai ter com o fulano, vai ter com o cigrano, ou com o beltrano. Não. O país está. O país está no estado em que está. Não é? Há uma completa mercantilização das consciências do próprio país. Isto... porque é dita economia de mercado, então tudo é mercadoria. Também as consciências são mercadoria. são comerciáveis. Mas ainda há reservas morais, e são as reservas morais que vocês devem procurar. Ok. Bem, eu sou o Filiberto Pinho, estudante de Sociologia. Tive algumas questões que foram ultrapassadas. E, em relação à democracia, só para dar um toque, é triste ouvir os pronunciamentos públicos do cidadão presente, que é o presidente José Eduardo dos Santos, quando em 2004, na província de Nanete, se pronuncia de que a democracia foi nos imposta, e que também ele diz que a democracia e os direitos humanos não enchem a barriga de ninguém. Quando ouvimos mais o senhor Fernando da Piedade dizer que a Gasosa, a construção social da Gasosa, que a Gasosa é uma compreensão entre polícia e cidadão, faz-nos ver tão claro, não é? Não sei se é futurista, que nós não queremos, ou que o regime não quer nenhuma democracia. A pergunta surge via a priori, para tentar perceber qual é a visão do senhor Nelson Pestana, em particular, ou dos partidos unidos, face à situação, não é, dessa imposição de força que o SINFO, que a PIR tem, não é, de desmantelar as pessoas que pacificamente têm feito as suas manifestações. Gostaria de ouvir contribuições do gênero, porque das contribuições que eu vi, nas conversas informais que tive, e principalmente com o senhor Makuta, ele disse que o meu filho não se preocupa, é que esses indivíduos são nossos irmãos, e um dia irão de se arrepender, estão com os olhos vendados, e até hoje é difícil perceber como é que essas pessoas que também ganham mal, né, tendem a atuar dessa maneira. O SINFO não ganha mal. Algumas pessoas. Não, o SINFO não ganha mal. E agora ainda houve outra vez ou menos. Já em 2008, eles deviam estar agradecidos à oposição e à ideia de eleições, porque sempre que há eleições tem aumento de vencimento. Quer dizer que a oposição serve para alguma coisa. Okay. Né? Yeah. Um colega meu dizia há dias, devia haver eleições todos os anos, porque assim havia pelo menos algumas obras. Nunca houve tanta obra. Vocês viram, a legislatura toda estava morna. Agora está tudo aquecido, né? Eu cheguei aqui com um atraso de 15 minutos, porque saí uma hora e 10 minutos antes da universidade. A minha intenção era comer ali no Mega e depois vir, mas estava um trânsito tal que já nem comi e mesmo assim cheguei aqui atrasado. Por quê? Porque estão a fazer neste momento, estão a pôr asfalto na via que vai para a Catete, na Linda Rodrigues, né? Entre a FTU e o INE, o Instituto Nacional de Estradas, é uma desgraça, não se anda. Porquê? Porque eles têm que acabar, a obra tem que acabar. Não, é? Não interessa a qualidade da obra. Não. Porque essas obras são de 2008. Estas vias que eram o postal de Luanda, Praça da Independência, de Olinda Rodrigues, ia até ali ao Jumbo, depois parava, tinha assim um... um cartaz matulão e tal. Agora estão a levar mais para o fundo. Por isso, se nós tivermos eleições constantemente, não é? Vamos levar até Viana. Até Viana vai ficar tudo bonito. Yeah? Mas em relação às manifestações, as manifestações foram um elemento muito importante para a política nacional. A maior manifestação que houve aqui em Angola foi dia 7 de março de 2011. Segundo dizem, foram presas 17 pessoas e não houve propriamente manifestação. Mas foi a maior manifestação. O poder ficou de tal maneira preocupado que ele próprio criou um clima de estado de sítio. Toda a gente falou da manifestação, sem que a manifestação tivesse havido. Porque os primeiros, até jornalistas, foram logo presos. Né? E, por isso, nem sequer houve manifestação. O que mostra que o poder tem receio da manifestação, mesmo que ela seja muito pequena. Porque ele sabe que ela pode crescer, ela pode se galvanizar. E é por isso que começaram por prender através da polícia. Depois passaram a desmantelar as manifestações através da milícia. Yeah. Milícia armada, movimento espontâneo armado. Que vem, parte as cabeças, parte os braços, não permitem sequer a manifestação. É irracionalidade? Não é. Não é irracionalidade. É racionalidade da mais fina. Calcularam que iam ter prejuízos a nível de imagem, mas preferiram esses prejuízos a nível de imagem do que correr o risco de ver a manifestação agigantar-se, porque aí depois já não iam se poder segurar. Para além de que os prejuízos de imagem podem sempre ser trabalhados através da comunicação social, costumam ser desastrosos a trabalhá-los, a maior parte das vezes. Chamam o vento fala, não sei o quê, quer dizer, depois têm que recuar. É uma costumam ser desastrosos. Lá para fora, compram jornalistas, fazem propaganda, tudo bem. Fica sempre uma mácula. Mas isso é um preço que se paga, é calculado. É preferível pagar esse preço do que deixar os jovens manifestar-se e depois já não são 1.000, são 2.000, 3.000, 20.000 e por aí fora. Ok? Por isso, aquelas manifestações tinham que ser quebradas. E foram quebradas. Mas foram mais longe. É que começaram por desmantelar a manifestação. Depois começaram por impedir a manifestação. Passaram a fase de impedir a manifestação. Primeiro deixavam a manifestação, entravam no meio da manifestação, estabilizavam a manifestação e a manifestação desfazia-se. Depois disseram, não, eles nem sequer marcham. Não há, no local de concentração começam já a levar. Ok? E passaram a não prender. No dia 10 de março, no Cazenga, no tanque d'água, tiveram para prender um dos indivíduos que eles agrediram, um dos primeiros. Um deles estava já a pôr as algemas, o outro disse, não, agora é só dar, não prende, tira, é só dar. E foi mesmo só dar. Um monte de cabeças partidas, braços. O Bloco Democrático teve o seu secretário-geral com o braço partido em dois locais, a mão toda partida, todos os ossos aqui da mão foram partidos, porque deram, não é? Começaram por dar na Ermelinda Freitas, que caiu, ele regressou para ir ajudar, levou, conseguiram fugir. Ela entrou numa oficina, as pessoas da oficina protegeram-na, muito perto daqui, ali atrás, em frente ao muro do Hospital Militar. E ele entrou numa cantina, e eles perseguiram-no. E enquanto o cantineiro não abriu a porta, eles não deixaram de bater violentamente na cantina. O sócio do Mamadou disse, é melhor abrir a porta, senão vamos partir a cantina. Quando abriram, eles entraram e deram até partir os ossos todos. Só não mataram porque não aconteceu, porque eles não tinham controle da violência que estavam utilizando. Mas depois disso, passaram uma outra fase. Passaram a invasão das casas e cascaram nas pessoas. Não estavam -se a manifestar, não estavam nas redondezas de um local para ir se manifestar, estavam reunidos, né? Presumiram que estavam-se a reunir para organizar manifestação, foram lá e deram e violentamente. Porque foi do um massacre completo. Né? Partiram o local de reunião completamente. Computadores, mesas, tudo, papéis no chão. Foi um massacre completo. Né? Eles eram 9, entraram 15, armados e com bastões, né? E retiraram-se com tiros para não serem perseguidos e não serem apanhados. Isto para quê? Isto já era uma medida preventiva. Uma espécie de vacina contra a raiva. Levam já, ao menos assim, não organizam nada. Okay? Vamos a ver como é que eles vão lidar com a manifestação de amanhã. Porque esta é num outro contexto. Já começou a reação. Está bem, ok. Mas vamos ver agora. Já começou a reação. Convocaram uma manifestação deles para o mesmo local. Querem confronto. Né? Convocaram uma manifestação deles para o mesmo local. A manifestação é contra a candidatura do Zé Eduardo. Eles convocaram uma manifestação a favor do cabeça de lista do povo. Não é do MPLA, ele é do povo. Okay. Yeah? Então, vai haver, em princípio, vai haver confronto. Né? A não ser que eles fiquem dentro do mercado e não haja, e deixem os outros marchar em direção à cidade. Não é? Mas eu acho que ao convocarem isso, não é? Convocaram precisamente, a marcha vai se fazer para o 1º de maio e depois até o Largo da Manhanga. Eles convocaram para dois sítios, mercado e Praça da Família. Se não há confronto de um lado, provavelmente haverá do outro. Não é? E enquanto uns vão ser protegidos, os outros vão ser perseguidos, já estão a ser perseguidos, os organizadores, é sempre assim, mas este é um processo irreversível. E agora, vamos ver como é que eles se comportam, porque agora temos um processo eleitoral às portas, né? Eles têm que avaliar também isso em função do processo eleitoral. E uma repressão desmedida pode ser a gota d'água. Pode ser que, em vez de fazer com que as pessoas voltem para casa, ainda haja mais outros a saírem de casa, né? E se houver o perigo de recurso à violência, de desnorescência, pode ser a gota d'água. Na Tunísia foi, né? O outro pôs um fósforo no seu próprio corpo e foi a gota d'água. Né? Por isso, continuamos numa situação, efetivamente, de grande instabilidade. Estamos a ver a criminalidade a crescer e está a rodar na internet um estranho panfleto apócrifo, quer dizer, não assinado por ninguém, a dizer que os partidos que querem ganhar as eleições estão interessados na destabilização e vão pagar arruaceiros para roubar as carteiras, para assaltar casas e não sei o quê. Está-se a associar a subida da criminalidade com ações subversivas da oposição. Isto tem dois objetivos. O primeiro é amedrontar a classe média, para a classe média continuar fiel, né? Votar naqueles que lhe garantem a segurança, já que esses, afinal, são os aguaceiros e estão feitos com os bandidos. Né? A segunda é criar uma situação de instabilidade que permita uma repressão para lá das medidas e que seja legitimada socialmente. Ok? Isto é gangsterismo político e de uma grande irresponsabilidade. Sim, o São Fernando Chivela, estudante do Instituto Guilhermarista, especialidade em ICRA-MC. Quanto a minha pergunta baseia-se mais nas leis constitucionais. E eu sempre tive em conta que as leis são elaboradas por vetores éticos. Né? E há pouco o senhor professor acabou por fazer algumas afirmações que a nossa Constituição foi elaborada por um amigo seu, que também critica o tanto. A minha pergunta era em relação às nossas leis, se o grande problema estava simplesmente na Constituição ou na forma conforme ela é elaborada. Mas de uma forma indireta, eu pude perceber que está na Constituição. E quanto a isso, eu quero ouvir a voz do senhor professor, como será o rumo da nossa sociedade, sendo assim, governada por uma constituição, diga, manca, típica. Como será, do ponto de vista do senhor professor, a nossa sociedade, daqui para frente? Tá bem. Sim, eu sou estudante do Instituto Superior de Serviço Social de Angola. Quero fazer alguns esclarecimentos da parte do doutor. Sei que os partidos que concorreram os partidos que não foram selecionados à candidatura das próximas eleições, sei que é um processo que eles vão responder aqui finalmente. Agora, eu queria saber se o doutor Nagola, ser membro do Bloco Democrático, já receberam uma intimação desse mesmo tribunal. Okay. Tem mais algum? Não, fechou mesmo. Fechou? Ainda bem. Muito bem. Posso começar pela segunda, que é mais fácil? Não, o que foi dito é que alguns dos partidos da oposição terão falsificado documentos e assinaturas e esses vão ser processados. Nós já o dissemos na conferência de imprensa de ontem, tornamos a repetir, nós estamos perfeitamente à vontade, até porque não tivemos uma única assinatura invalidada. Acho que fomos o único partido que não teve assinaturas invalidadas, dos que não foram, né? Não sei, os outros. Porque eles tinham lá uma coluna que dizia assinaturas invalidadas. Faziam, confrontavam e viam que não era válida a assinatura e invalidavam. A nossa coluna é tudo 0000000. Não tivemos uma única assinatura invalidada. Tivemos cartões não conformes, segundo aquilo que eu já expliquei, mas assinatura invalidada não tivemos uma única. Se não tivemos nenhuma assinatura invalidada, não sei como o bloco poderá ser processado judicialmente, porque não tem prova, não tem coisa, não tem como fazer. A não ser que agora digam, não, afinal tínhamos aqui uma assinatura que não pusemos na relação e coisa. Se houver, é que as pessoas que sejam processadas, claro, eu sou pelo processamento. Foi isso que nós defendemos no nosso recurso. Mas eles estão a fazer duas coisas. Primeiro, anulam a minha assinatura, porque quando é coincidente, né, se eu ponho uma assinatura, por exemplo, do Martolino, está lá, ok? Mas eles dizem, não, já apareceu no Papode, ok? Já apareceu no não sei quem, tá. Depois dizem, esta assinatura é falsa. Mas como a identificação é a mesma do eleitor, eles consideram duplicado. E averbam, provavelmente, no Papode e não no bloco. Das duas, uma. Ou há falsificação, ou o indivíduo assinou duas vezes. O que eu acho difícil, mas também é provável que possa acontecer. Porque houve muita gente que assinou coisas que não sabia que estava a assinar, afinal, candidaturas do Papode. O Papode encontrou aonde 15 mil assinaturas. Hã? Pode, nunca ouvimos falar, só de leve, a partidos que não foram nada, eram só siglas, era o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, mais dois secretários e três vizinhos próximos que também bebiam na cerveja dos financiamentos públicos, não havia mais nada, mas nós ainda havíamos falado a sigla ouvíamos, esta sigla nunca ninguém ouviu falar. Eu não me lembro, ainda tenho que fazer essa verificação, se estavam lá na lista de partidos que foram publicados em 2008. Não me lembro dessa sigla. Yeah. Deve ter sido criado depois. Ok? Papode. 15 mil assinaturas. É claro que o MPLA deu, o Zé Eduardo deu as assinaturas. Nós denunciamos que a uma determinada altura, no Cazenga, as pessoas estavam a dizer, vocês querem luz, assina, tem que assinar e traz o cartão de eleitor e o bilhete de identidade. Então, muita gente deve ter assinado uma coisa que não sabia bem para que era. É porque é para ter luz, está a vacinar as listas de candidatura do Papode. Só para reforçar, doutor, se eu vivo no Rocha Pinto, até preciso ter uma não informação formal, mas sim informal. Há dias estamos a ter cortes de corrente excessivamente. Disseram que não, não vamos dar corrente regularmente, mas sim regularmente, pelo facto de que aqui no Rocha existir de alguns elementos da mídia que falam contra o partido no poder. Ah, isso é uma forma de intimidação e de captação de voto. Porque estão a intimidar as pessoas, para as pessoas votarem, porque senão a nossa vida vai ser difícil. Esses depois, quando ganharem, eles vão ganhar porque eles é que estão no poder, as pessoas têm essa convicção. Se nós vamos votar e veem que aqui o nosso bairro afinal votou muito Unido ou votou muito outro partido, depois vão-nos cortar a luz, vão-nos cortar a água, não vão-nos dar as coisas. Nós vemos a chantagem que eles fazem pelo território todo. A geografia política do país é coincidente com a geografia dos investimentos, da melhoria de vida. Há populações que são claramente castigadas, clara e criminosamente castigadas. Ok? Clara e criminosamente castigadas. Porque votam muito aqui ou votam muito ali. Por isso, é normal que eles estejam a socorrer-se desses mecanismos. Porque efetivamente está difícil. A fraude deste ano não está tão fácil como estava em 2008. Não está. O nível de consciência é maior, o controle também foi maior. Não é? As pessoas estão mais despertas e mais. Há uma expectativa e uma espécie de barril de pólvora que as pessoas, se houver uma fraude clamorosa como em 2008. Vai haver levantamento seguramente, do meu ponto de vista. As pessoas, a indignação já não vai ser para ficar amorfo, para ficar impotente. As pessoas vão se atirar para a frente. Então, eles estão a tentar, por todos os mecanismos, efetivamente, colher votos. Não é? Esse é um mecanismo da repressão, do medo, é um mecanismo. Quanto à Constituição, a Constituição é contraditória nos próprios termos, porque a parte geral da Constituição é boa, é uma espécie de repousado envenenado. A parte das liberdades fundamentais é boa. A grande preocupação deles era o título 4, eram os poderes de Estado, e por isso é que não ficaram desatentos e passou a Comissão Nacional Eleitoral Independente. Não leram bem, rapaz. Aquilo era o capítulo, o título 4 da Constituição é que era a grande preocupação. Então houve coisas. E depois as liberdades fundamentais. Não há problema, isso não se torna em liberdades públicas, nós não vamos deixar realizar. A lei pode sempre dar a volta, a atenuar, porque depois da Constituição há desenvolvimentos da Constituição através da lei. Normalmente. A lei vem restringir as liberdades que a Constituição consagra. É esse o mecanismo que eles também têm utilizado. Vocês lembram-se que a lei da informática, né? Que queriam até apreender computadores, não sei, para controlar este movimento, até que só perceberam que não era possível. Né? Num primeiro momento, José Eduardo Santos lançou um anatema contra as novas tecnologias, as TIC, não é? As tecnologias de informação e comunicação, e depois percebeu que afinal o melhor era também ir à luta, e disse, epá, o pessoal do MPLA, entra também, façam, defendam-me. Eles entraram. Ok, nós ganhamos com isso. A parte a violência que usam, verbal, os despropósitos, a mentira, mas ganhamos com isso. Nós queremos a emulação, queremos despique de projetos, não é? De ideias, isso é que será bom, não é fechar a internet e agora toma atenção e vão ao disco duro, se encontram coisas que é porque é ofensa e não sei o quê. Eu, por acaso, tinha apontado aqui uma coisa muito interessante, por estar a falar disso, lembrei-me agora, que tem a ver com a campanha eleitoral. Porque há um artigo, a campanha eleitoral é para as pessoas venderem o seu peixe, como se soube dizer, mas também é para fazer denúncia, não é só para para firmar o seu projeto político. É também para fazer críticas à governação e fazer denúncias. Ora, a lei eleitoral, não é? a lei orgânica das eleições gerais, tem um artigo que se chama uso abusivo do tempo de antena e que permite sancionar uma força política com o fim do tempo de antena se acharem que há um ataque ao bom nome, à honra dos governantes ou das pessoas. Ora, este é um mecanismo, claro, para evitar que os críticas aos Eduardo, não é? Ou então até reprimir uma força política se eles virem que ela está a galvanizar no processo eleitoral. Por isso, a Constituição, como dizia, tem uma parte dos direitos fundamentais que é boa, é moderna. Foi fruto de muitos debates, de muitas contribuições, e que ficou lá e que serviu para uma espécie de montra enganosa. Depois temos que ver o que vem no armazém. No armazém é que vem então o círculo das maldades. Mas, num primeiro momento, um repousado envenenado são as liberdades. Essas liberdades têm servido para legitimar as ações de manifestação e tudo isso. Por isso, a Constituição também tem coisas boas. Tem uma coisa má e que caracteriza o regime, é que consagrou a ditadura na parte da divisão de poderes entre os vários órgãos. Acabou, inclusive, com a divisão de poderes e fez a fusão de poderes na pessoa do Presidente da República. Como é que nós vamos fazer? Vamos caminhar com ela, vamos aproveitar o que ela tem de bom, vamos continuar a criticar o que ela tem de mal e vamos rever a Constituição, não é? Proximamente. Daqui a 5 anos já se pode rever essa Constituição. Daqui, quer dizer, a contar de 2010. Não é? Em 2015 já se pode rever a Constituição. E vamos rever a Constituição, seguramente. Não há outro caminho, não é possível. Os cidadãos têm que ter o direito de eleger o seu Presidente da República. Porque eu posso até ter uma sensibilidade A para um partido e não querer o presidente desse partido para presidente da República, querer outro cidadão. Partido que seja até um independente, pode ser um independente. Não é? Costuma-se dizer não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Aqui não dá. Aqui o nosso sistema é 2 em 1. Compras o shampoo, levas a massagem. Yeah? Tu escolhes o MPLA, suponhamos, há muitas pessoas que dizem, não, eu quero mesmo o MPLA, mas não quero o Zé Eduardo. Não dá. Se escolhe o MPLA, levas de esquebra o Zé Eduardo. Não dá. Não dá, diz assim, epá, não, eu só quero isto, tomate, agora dá-me daquele ali. Não, não, epá, tens aqui, agora leva mais 2 de esquebra, é o Zé Eduardo que vai com o MPLA. Não dá, não dá para, não há uma escolha divergente. O problema não é que seja no mesmo voto, é que tu não podes fazer escolha divergente. No Brasil, não há este sistema, mas há o sistema de escolha, tu próprio, o cidadão poder fazer a sua própria lista. Os partidos apresentam a sua chapa e depois tem uma lista que é a sequência dos candidatos. Eu posso escolher, tenho 1, 2, 3 ou 4, eu posso fazer uma outra ordem. O 2 deles, eu escolho aquela chapa, mas escolho o 2 que está lá, passa a ser o meu primeiro. E em função dos votos, é que entra ou fica fora. Por isso, há um acréscimo, o Feijó, quando justificou esse sistema, falou no Brasil, mas estava a ser mentiroso, estava a faltar com a verdade. Porque lá é um acréscimo à liberdade de escolha. Eu escolho o partido e escolho também os candidatos para as eleições legislativas. Não é? Para presidente é direto. Eu escolho ou este ou aquele. Levo de esquerda o vice-presidente. Ah, isso é normal. Não é? Não posso escolher o Obama e o vice-presidente do Partido Republicano. Se escolho o Obama, também levo desquebra o vice-presidente que está indicado. Isso é normal. Agora, não é um partido, eu escolho um partido e depois não posso escolher outro. Ah, isso é uma aberração. Até porque, com o sistema anterior da Constituição de 92, havia a possibilidade de qualquer cidadão dizer assim, não, eu estou em, quero ser o mais alto magistrado desta nação, vou-me propor. Criava um movimento de cidadãos, não é partido, criava um movimento de cidadãos só para recolher as assinaturas, entregava as assinaturas e era candidato. E eu podia dizer, não, sim, eu sou, daquele, sou do Bloco Democrático, mas acho que o Bloco Democrático tem um candidato que não merece a minha confiança, ou acho que aquele é melhor, e eu vou votar aquele. Não é? Isso é que é liberdade de escolha. Agora não. Agora, se escolher Bloco Democrático, acho que é o Justino. Presidencialismo. Não, não tem nada a ver com presidencialismo. Isto tem a ver com poder autoritário. Não é? E com ditadura, não tem nada a ver com presidencialismo. Ou presidencialismo no sentido pejorativo que se usava nos anos 60 na América Latina. Que não tem a ver com o sistema presidencial, como nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. O Zé Eduardo tem muito mais poderes que o presidente dos Estados Unidos. Muito mais. O presidente dos Estados Unidos não dissolve o Congresso. Não, não pode. São poderes que se equilibram, o célebre check and balance, né? São poderes que se equilibram. O Congresso e o Presidente são poderes equivalentes, mas em última instância é o Congresso que prevalece, né? Porque o Congresso tem o chamado impeachment, okay? Na sua mão para julgar o Presidente e tirar o Presidente, ok? Em última instância, é o Congresso que prevalece, porque o Presidente é obrigado a assinar as leis do Congresso, desde que seja em segunda leitura. Ele pode ter sempre uma, em primeira leitura, dizer assim, devolver e dizer, não, de forma fundamentada, não estou de acordo com esta parte desta lei, não sei o quê, porque as minhas competências é zelar pela harmonia social no país e há aqui uma discrepância muito grande que vai agravar as diferenças sociais. Se uma lei faz isso, ele pode devolver ao Congresso para que o Congresso, em segunda leitura, aprove. Mas a segunda leitura, que já implica uma maioria qualificada, impõe-se ao Presidente. Porque ali, como é maioria qualificada, é o soberano, é a nação. É como se fosse a nação a determinar. Aí o Presidente só tem que assinar, esteja ou não esteja de acordo. Aqui não, que o homem faz o que quer. Nós todos estamos embaixo dele.